Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje nós nos reunimos para mais um episódio de coisas que nos marcaram. Dessa vez vamos com animes que nos marcaram. Japãozinho! Né? Japãozinho! É isso aí. Gente, o Japãozinho é forte entre a gente. Então, aqui é o Mug e eu cheguei de última hora pra ser o host e tentar colocar ordem nessa bagaça de pauta. Claro. Que, véi, death pauta. O pior, eu não sei se vocês repararam, mas ela é uma zoeira caótica, porém organizada. Ó, o que tiver erro de português é meu, é fácil. É isso que eu ia falar. Não, pode ser meu também. Pode ser o Mug. Aqui é o Jin e essa é a melhor pauta ever. Com certeza. Aqui é o Sage e vocês usaram minha pauta, isso sim, caramba. É, a pauta era do Sage, tava bonitinha, pô, toda organizadinha, né? Aqui é a Adri e sobre esse cast eu só digo, vai ter moço sem camisa sim e se reclamar vai ter dois. Se reclamar vai ter cinco. Cinco. Sim. Não aqueles bonitinhos do grupo, aquilo não. Não, eu acho que eu vou disponibilizar aquela imagem que eu coloquei no grupo, nesse podcast também. Aquela imagem vai ser a capa do cast. Não, não, isso não. Isso, cara, não. É a derrota moral de todo mundo nesse chat. Ai. Caraca, aqui é o cabeça e eu vou mudar minha frase, porque o seu recalque bate na minha carta de Karuta e volta no melhor anime de esporte da vida. Pokémon? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Então, seguinte, gente, vamos começando aqui, a gente tem aqui separado por tópicos, e o primeiro tópico que a gente tem pra falar sobre animes que nos marcaram é realmente um anime marcante, aquele anime que te marcou, tá ali, gravado no seu peito, que você não vai esquecer dele, e tem um motivo por quê. Na verdade, é um anime que você quer falar nesse podcast, o Mug, pode ser qualquer anime. O Mug, ele cresceu a parada pra um outro nível. O Mug tá criando regra nesse podcast, é, porra, como assim, Mug? Ô, Mug, você tem certeza que é um anime marcante que você vai levar pro resto da vida e não tá One Piece escrito? Cara. Não, não tá One Piece porque me vetaram, caralho. Começa a cabeça. Me vetaram quando fizeram a pauta. Bom, eu vou começar então e já deixo meu protesto. Porque é o seguinte, eu queria colocar Shihaya, porque Shihaya é muito bom, cara. Eu curto demais. Mas aí veio o mimimi, porque já tem cast, não sei o quê. Tem que mudar, que não é legal, não sei o quê. Então, o importante é que eu mudei. E o que eu vou falar é mais ou menos assim. Que eu vou falar de Kill la Kill, mano, que é maneiríssimo. Don't lose your way. Kill la Kill é muito bom, velho. Kill la Kill é um que eu tô querendo muito ver. Muito, muito mesmo. Cara, eu não dava nada pra Kill la Kill, mas eu não dava nada. Não, então, mas na verdade você não dava nada. Mas eu lembro muito bem que quando lançou, tinha um hype enorme. Pô, mesmo o pessoal que fez tag em Topagura em Laga, o traço é parecido, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu fui sem saber. Eu nem sabia. Porra, como não? Como não? Não, eu peguei ele, sabe, sem saber que era esse. Baixei o episódio. E aí eu vi que era parecido, fui ver que realmente era do mesmo diretor de Gurren Lagann, acho que o mesmo escritor, se não me engano, porque ele é o anime original também, né? É. E, cara, tá tudo ali. A estética tá toda ali, aquele traço que lembra um desenho mesmo. Não só o traço, a animação, aquelas coisas bizarras, loucas de traço e agilidade. Aquele mundo maluco e porradaria e uma arma que é um pedaço de uma tesoura, arma sem noção e pessoas explodindo. Muito maneiro. Sério. A única coisa é que o autor queria ser um pouco controverso, né? Porque enquanto tem o Topa Gurren Lagann, você fica maior do que o La Kill, a roupa fica menor. Porra, é mesmo, cara. É, ele tentou brincar com a parada inversa, né, velho? Mas tem robô gigante? Não tem. Cara, porra, não, mas não, tem uma roupa que tem jatos de robô gigante. Exatamente. Cara, é uma roupa que é tão bolada quanto robô gigante. Cara, véio. Não, assim, sério, de novo, é uma parada que você vai ter que assistir de mente aberta e se divertir muito, cara, porque é sem noção e é maneiro e a trilha sonora é muito foda. Assim, Tekken Topa tinha uma trilha sonora muito foda, então eu já esperava alguma coisa boa assim, mas realmente, quando eu assisti, eu tinha uma ideia que ia ser algo parecido com Tekken Toppa em história, em alguma coisa assim. Eu vi que foi muito parecido o traço, o mundo, essas coisas loucas, mas o mundo, assim, a história é totalmente diferente, né? Isso que eu ia falar, porque você falou mundo que era parecido, não é nada, o mundo tem nada a ver com o mundo de Tekken Toppa, assim, ele é um mundo não, distópico, mundo que eu digo... maluco, sem sentido. Isso, exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas, cara, sério, eu me diverti muito. Se você gosta do estilo do Tekken Toppa, vale a pena, assim, pegar o Kill la Kill pra ver. Bom, a minha indicação, eu queria falar de um anime que eu adoro muito, o mangá também é muito legal, chamado Genshiken. Oh, yeah. quem ele está um pouco mais em evidência agora no Brasil, porque tem um mangá que foi publicado aqui no Brasil, né? Pelo menos a primeira fase dele. E é o seguinte, eu acho muito legal, ele é um slice of life, ele fala basicamente sobre um clube universitário composto por otakus, né, que curtem bastante essa parte de cultura japonesa, sabe, de mangás, animes, figures, etc, etc, etc, cosplays. Você consegue se identificar legalzinho, né, com cada um desses personagens, em que cada subcultura você tá inserido nesse mundo otaku. Se você gosta de cosplays, você tem um personagem fã de cosplay. Se você gosta de mangás, animes, tem um cara ali muito bom ali que consegue analisar direitinho, né, um cara que é associado em games, outro que gosta bastante dessa parte de Gundams ou figures também, né, sabe, tem todo esse tipo de pessoas, assim, que você vai gostar e você vai se identificar bem, né. E eu gosto muito bem do relacionamento das pessoas, né, como eles falam, o papo deles, e basicamente como eles observam o mundo de otakus em relação a pessoas normais, e como também tem uma pessoa normal, digamos assim, normal, né, que não está ligada a essa cultura otaku, ela fica questionando, por que vocês fazem isso? Porque nós gostamos, ora bolas. Nós vivemos essa cultura, nós inspiramos isso, não tem jeito. Uma coisa que eu queria lembrar é que Genshin Ken, ele não é tão atual. O anime, eu acho que era de 2004, né? Ele, então. Ele faz tempo, cara. E agora ele entrou em evidência de novo por causa do mangá, como o Sage falou, que tá sendo publicado aqui no Brasil. Ah, sim. E fora que teve uma segunda fase de anime também, Daime, que também voltou a ter evidência. E tem uma terceira fase também, Sage. Então, na verdade, a segunda fase é o Nidaime. Tem a primeira temporada, a segunda temporada da primeira fase, e aí não teve a terceira temporada, né? Uma pena, pra fechar o mangá. Mas aí pulou pra nova fase, que é o Nidaime. É, e uma coisa que eu também gosto, só lembrando, é que ele é um slice of life, né? O Sage falou. Fatia e é da vida. Uma fatia da vida, né? Sim. E slice of life é uma coisa que, assim, na época de Genshin Ken, eu não via tanto. Agora, atualmente, você vê, tipo, slice of life. Tem, às vezes tem temporada que é só slice of life, na sua cara. Tá, slice of life, na tua cara. Mais ou menos, Mugi, mais ou menos. Porque toda temporada tem... Tem temporada que é assim, velho. Não, toda temporada desde sempre teve slice of life. É você que não corria atrás. Bom, pra fechar, eu só digo, ele tem um ritmo lento, então você tem que acostumar com o ritmo do Genshin Ken, não tem jeito. É verdade. E é isso, assista. Vai, Jim. Ah, o meu anime marcante é Boyosuke Go Senti Metoro. Ou, como é conhecido aí, que eu não queria falar esse nome, porque senão a cabeça vai começar a zoar. Eu tô segurando essa desde que eu li na pauta. É o 5 centímetros per second. Em português? 5 centímetros por segundo e não é pornô. Pornô! Não é pornô. Então, Jim, seguinte, a gente está fazendo um podcast de animes que nos marcaram, não de pornô que nos marcaram. É pra família, cara. Para com essas paradas de pornô. Tirando o Rui de lado, é um movie feito pelo um dos melhores diretores, na minha opinião, o Makoto Shinkai. Lindo. Ele é bom. E é um movie que ele é dividido em três partes. É um slice of life e vai contando a história do protagonista em três partes da vida dele. Quando ele é bem criancinha, assim, quando ele tá no fundamental, depois quando ele tá no médio, quando ele já tá na vida adulta. Mostra toda a meio que evolução dele e mesmo com essa evolução, como ele ficou estagnado, preso naquele primeiro amor lá da época do primário. É muito bonitinho. Peraí, Jim, só perguntando porque eu não entendi direito, mas ele, você falou que ele é três partes, então é um filme só que passa as três partes? Ou é um filme só que passa as três partes. Sim. Ah, tá. Ele é dividido em três, e se você juntar tudo, dá um filme legal. Se você juntar tudo, dá 15 segundos, porque... Não, dá 15 centímetros, que é 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Ah, e não, a curiosidade que o nome desse anime, ele tem isso porque é a velocidade que uma pétala de cerejeira cai. Viu, cabeça? E depois lá na segunda parte muda pra metros por segundo. Metros por segundo? Folhas de cerejeira caindo velocidade de meteoro. Não, mas aí é porque tem um foguete subindo pro espaço. Qual que é o nome da segunda parte? Apocalipse Now. Cara, se ela cair 5 metros por segundo, meu Deus do céu, caramba. Caraca. É muito bom e o cabeça tem preconceitozinho. Não, mentira. É só porque é pornô. Um que me marcou demais. Aqui eu escolhi falar de um que me marcou pelo fator emoção, que é o Tokyo Magnitude 8.0. Acho que já tive chance de falar ele em outros casts, mas eu acho que eu nunca vi nada, nem anime, nem série, nem nada que fosse tão emocional, tão sufocante, tão triste, que fosse um soco na cara tão pesado quanto esse foi pra mim. Ele é um anime curto, não é muito antigo. O nome já entrega basicamente o que ele é, né? Que é um terremoto, aí tem a história das duas crianças que separam da família e estão tentando voltar pra casa. A premissa é simples, mas mostra a relação dos dois protagonistas, da Mirai e do Yuki, que é o irmãozinho dela. Tem a Mari, que é uma personagem legal pra caramba, que cuida deles. E eu acho que, assim, o que eu amo nesse anime, que realmente mexeu muito comigo, é que ele mostra o conceito que ele traz de família, de sentimento familiar, é uma coisa sem explicações. Uma coisa que eu falei no cast de Fullmetal Alchemist, que esse anime traduz perfeitamente, é que é o tipo de história que quando você tem irmãos, você vê de um jeito completamente diferente. Ah, excelente. O que, pessoal, daqui eu não sei quem que viu, quem que não viu, mas você não tem como não se colocar no lugar deles, especialmente se você tiver irmãos. E assim, eu fiz o teste, eu tenho, já falei também algumas vezes, que eu participo de um grupo de exibição de anime na minha faculdade. E a gente teve a ideia de passar o Toque Magnitude 8.0. Eu já tinha visto uma vez, eu tinha me acabado de chorar no último episódio, assim. Os últimos 10 minutos eu não vi, eu não consegui ver, porque eu comecei a chorar muito convulsivamente, nunca tinha acontecido isso. Mas a história era muito boa, a animação era muito legal, o anime é muito bem feito, a trilha sonora é muito boa. Ah, vamos levar, a galera gosta desse tipo de coisa. Silêncio, tinha umas 10, não sei se dava 10 pessoas na sala. Que assim, geralmente o pessoal presta atenção, mas assim, no final, silêncio. A gente levantou pra trocar, porque a gente passa dois animes, né? Levantou pra ir no computador trocar, eu virei pra ver. Todo mundo na sala, sem exceção, chorando. Todo mundo, tá? Tem jeito. Então, é que assim, é uma história que é realmente muito, mas muito difícil não tocar, de alguma forma. E talvez por ser tão real, ela é muito assustadora. A ideia de uma, não de um terremoto em si, mas de uma catástrofe, não ser mostrada como aquelas babaquices pra Magedon, sabe? Um herói e tudo mais. É algo real, mas parecido, é a realidade ali, né? Sim. É uma catástrofe vista do ponto de vista das pessoas normais, que são as vítimas delas. Então, sério, Toque Magnitude 8.0 é um anime obrigatório quando você quer ver uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais densa e um pouco mais com pé na realidade. Recomendadíssimo, é lindo, mas se você não gosta de coisa triste, não gosta de chorar, risque-se da sua lista agora. Faz o seguinte, pega aquele dia que você tá aquele na depressão. Caralho, Mug, você quer que o cara se mate? O cara vai cometer suicídio. Porra. Sai daqui, Mug. Você quer que o cara se mate, caraca, velho? E eu quero que se você fizer alguma coisa, fala que a culpa é do Mug. Deixa a cartinha pra polícia vir atrás desse filho da puta. Ai, ai. Solicitação a suicídio. Seguinte, ó. Saikano, o episódio da Nina de Fullmetal. E esse. Mug, assiste tudo no mesmo dia. Naquele dia que você tá bad, sabe? Aí você termina com Mary. Aí você termina com Mary. Não. Your Pizza. Aí vai ver Air, Canon, Clannad, Angel Beats também na sequência. Pronto, tá feito. Gente, que é isso? É kit suicídio, é isso? Tá sugerindo que eu faça isso hoje também, porque, não. Do dia de merda que eu tive, só ia precisar disso agora mesmo, pra foder ele de vez. Obrigado, seu lindo. Seu bosta. Bem, gente, e finalizando esse tópico aqui, minha pessoa vai falar de um anime que realmente era o anime que, digamos assim, motivava minhas quintas-feiras, né? Eu tinha obrigação praticamente com aquele padrão Naruto, Bleach e One Piece, né? É tudo Jump. Que, enfim, tudo Shonen Jump, né? One Piece, óbvio, se destacando acima de todos, né? Bar e what the fuck hell, né? E tinha outra coisa da Shonen Jump que chegava na quinta-feira e falava, cara, que delícia, cara. Que delícia, ah, que delícia. Cara. Ah. Era pra mim, com certeza, fácil o meu top 2. Ainda é, ainda é. Pô, tá acima, pra mim tá acima de Major, Hajime, porque eu gosto muito. Mas para com o suspense e vou falar de Beelzebub do Capiroto Amém. Antes eu preciso falar uma coisa. Quando eu vi umas imagens, eu vi aquele bebezinho de cabelo verde e eu ficava pensando, putz, mas é um Zoro bebê com uma chupeta esquisita. Relado ainda. No Beelzebub conta a história de um bebê do capeta, ele é filho do capeta, e ele é cuidado por um delinquente. E há muitas desventuras em série. Desventura. E o Oga, que é o delinquente que cuida dele, acaba se atrelando ao bebê, ele acaba gostando do bebê e acaba lutando com demônios. É muito porradeira, muita comédia mesmo. Então eu indico fortemente pela comédia e pela porradaria. Assim, se você gosta de porradaria, beleza, pode pegar. Se você gosta de comédia, beleza, pode pegar. Se você gosta de comédia e porradaria, com certeza pega. Se você gosta de comédia e porradaria, vai ler Hajime no Ippo. Próximo! Não! Não. Eu gosto muito de Beelzebub. Assim como eu gosto do mundo de One Piece, eu gosto do mundo de Beelzebub que se passa com delinquentes, demônios e todos aqueles personagens que foram criados durante a obra, né? E, cara, era o anime que me motivava também. É, o anime barra mangá, whatever. Chegava na quinta-feira, eu, puta, Bel, que louco, que louco. Só digo uma coisa, esse anime, o melhor coadjuvante que existe. É o Furuichi. O melhor coadjuvante que existe. Porra, Furuichi, porra, o cara é bom. Vamos para o tópico 2, que seria falar sobre um anime que a gente viu recentemente. Pra começar, eu queria falar então sobre um anime que eu curti muito, tava na fila pra ver ele faz tempo, eu decidi realmente assistir, que se chama Log Horizon. Log Horizon é um anime muito legal, tem uns 25 episódios, né? Ele terminou na temporada passada, mas é o seguinte, a história dele é basicamente, ele fala sobre um grupo, né, de pessoas que jogam jogos de RPG, né, online, e de repente eles acabam presos dentro do jogo, né? Onde você já viu isso parecido? É, olha, nunca só vi isso antes, que engraçado! Uou, que original! Olha aí. Não, mas é. sem ser injusto, né, até porque só pode falar assim, ah, mas é um Saw bem melhor, né, logicamente. Mas é a única comparação que você pode fazer com o Saw, né? Mas o Log Horizon é muito legal, ele mostra como tem as classes, né, de personagens, subclasses, como eles estão organizados por guilda, como eles tentam se organizar naquele mundo maluco ali, né, tentando se adaptar, eles sabem quanto tempo eles vão ficar ali, nunca se sabem por que eles estão ali dentro, eles não sabem também, né, mas tem toda a parte, né, de magia, de comando, né, de coisas que eles acabam descobrindo, sabe, uma facilidade na vida, né, que eles acabam criando motivações, né, pra eles continuarem dentro desse mundo. Assim, então, coisas de marcenaria, coisas de comércio, coisas de cozinha, e outras coisas, né, como melhorar o ambiente, né, daquela cidadezinha que eles estão, e como eles acabam se relacionando com os NPCs, e eles também têm vida própria, sentimentos próprios. Isso que eu acho interessante. É muito legal, acabou logicamente a primeira temporada, mas tá vindo uma segunda temporada, que tá vindo em outubro. E eu realmente, eu vi o Log Horizon, consegui ver inteiro, e agora eu tô muito ansioso, porque quero ver essa segunda temporada. Sempre que falam de jogos, o pessoal lembra do Saw agora, tô lembrando do Log Horizon, mas acho que aqui cabe falar, não é um, não tem uma série de anime, mas ele surgiu originalmente com um jogo, que é a série Dot Hack, que também veio com essa ideia de ficar preso dentro de um jogo. Os jogos, pelo menos que é o contato que eu tenho com essa série, são feitos desse tipo, pra simular um MMORPG, mesmo sendo um jogo de plataforma offline e tudo mais. É bem interessante, e são assim, a gente já teve nossas chances de criticar Saw aqui, mas se alguém gosta do conceito, fica a recomendação do Sage com o Log Horizon, e fica aproveitando essa brecha minha com o Dot Hack, tanto o anime quanto a série de jogos. Ó, queria dar um adendo aí na informação do Sage, que, primeira coisa, se você tá esperando porradaria, não é o foco. O foco não. É política, que é uma coisa importante, então se você gosta de politicagem, é recomendadíssimo. E segunda coisa que eu queria deixar ali, é que eles não sabem se eles realmente estão dentro de um jogo ou se eles estão em um outro mundo criado. Isso é uma coisa que deixa pairando no anime o tempo todo. Também. Caraca, entendeu? Eu fui enganado por uma imagem aqui, que nas primeiras imagens é um maluco soltando um raio de uma espada bolada. Não, até tem um pouquinho de luta, sabe? Promessas vazias. Mas não é o foco, entendeu? Entendi. Não é o foco. Entendi. Bem, bora, Jim. Aproveitando aí o gancho, eu vou falar do Sidonia no Kishi. Que eu não sei como é o nome em inglês dele. Que deve... Knights of Sidonia, que também é o nome de uma música do Muse. Que é da música do Muse. Exatamente. E a gente só tem que falar Netflix. Netflix! Patrocina Netflix. Pô, Netflix. Gente, olha, vamos fazer o seguinte. Comecem uma campanha, queridos fãs do Projeto X. Comecem a spamear a hashtag patrocina Netflix. Junto com @ProjetoX. Netflix patrocina o PXP, por favor. Hashtag patrocina Netflix com @ProjetoX. Tem outra que a gente tá perdendo a oportunidade. Crunchyroll! Também! Crunchyroll! Seus lindos, a gente ama vocês. É. Vai que funciona, né? Vai aqui, né? Enfim, Sidonia no Kishi, então, é um anime feito em 3D, ou seja, ele é todo renderizado. Eu, particularmente, não sou fã dessa técnica. Eu, causa até certa estranheza por um bom tempo. Aquele, é tipo aquele Kingdom? Eu não sei. Continua. Enfim, causa até certa estranheza, não sou fã desse tipo de coisa. Mas a história se trata de uma ficção científica, onde a humanidade teve que sair da Terra por causa de uma invasão alienígena. E eles estão tentando sobreviver no espaço. Mega original. Mega original. Vamos lá, Com robôs gigantes. Olha aí. Porra. Porque robôs gigantes se encaixam everywhere. Caraca, ele lembra aquele Code Lyoko, animação 3D. Code Lyoko, cara, não tem nada a ver com Code Lyoko, cara. Não, a parada da animação 3D. Ah, né? Sim, é tipo isso. Por ser animado em 3D, é a técnica de animação do Code Lyoko. Lembra também Basquash. O Mugi, porra. Porra, que merda. Um lugar recente que também tá mostrando um pouco de animação em 3D, quem tiver vendo Sailor Moon Crystal, as transformações estão sendo todas feitas em 3D. Muita gente reclamou, eu vou ser bem sincero, eu achei interessante, achei uma mudança válida. É, você tem que reclamar do problema de proporção daquela merda, não da animação em 3D. É que tem mil problemas com Sailor Moon Crystal, transformações seriam em 3D não são um deles. É esse não, então, não. É, sabe qual é o problema, o maior problema na animação 3D? É, fazer um pouquinho técnico aqui falando, mas a animação 3D, ela tem a facilidade de fazer 60 quadros por segundo, por exemplo, do que você tem que fazer animado e realmente, sabe? Animar, assim. Por isso que causa essa estranheza. Tem técnicas que eles poderiam realmente usar que pode enganar muito bem, que você nem percebe que a animação 3D é cortando quadros por segundo. E eles não fazem, não sei porquê. Entendi. Opção artística, opção estética. Não, mas é isso, o anime. O anime, ele é muito curto. O problema do anime é que ele é muito curto por uma temporada só. Tipo, acontece pouquíssima, ele é pouquíssima coisa naquele desenrolar, entendeu? Mas acontece, tipo, de uma forma orgânica. É interessante. Não é o melhor anime que eu já vi, mas... Mas vai que se você tá ensinando Netflix, é, tá lá. Então, cara. Vem, Dri. It's free. Não, free não, velho. Não. Olha, a vontade foi grande, porque vocês estão me enchendo o saco com isso, não é de hoje. Sabe, eu vou fazer uma menção honrosa free sim, porque é legal, porque é divertido, porque tem menino sem camisa e porque tem piscina. Então, beijos. É lindo. Mas o que eu vou falar aqui não é free, pra alegria de vocês. O que eu vou falar é de um que é um pouquinho mais antigo, mas que eu só tive a chance de ver recentemente, que é o Level E. Oh, yeah. Uma obra do preguiçoso master da indústria dos mangás, que é o Yoshihiro Togashi. Togashi! Uhul! O mangá, ele é antiguinho, mas a adaptação dele pra anime é bem recente, de 2011. E assim, eu acho que é a coisa mais absurda, mais sem noção, mais com o personagem mais filho da puta que eu já vi na minha vida. E sério, é um anime que você ri do começo ao fim. Eu acho que o Level Up é um dos animes mais doidos e mais divertidos. Ele é curtinho, mas primeiro, é uma história de ficção científica, né? Tem um príncipe alienígena que cai na Terra e começa a encher o saco morando na casa de um estudante do ensino médio. Aí tem os agentes do planeta do príncipe perseguindo ele pra tentar fazer ele voltar. Tem toda uma parada de política entre planetas, se vão se destruir, se a paz entre eles não for mantida. Só que é tudo acontecendo muito rápido. É muita informação juntas e nada é explicado. E o príncipe faz umas coisas absurdas sem o menor motivo, sem a menor explicação. Ele manda uns moleques pra uma... Dá tipo uns relógios, tipo Power Rangers, pra eles se transformarem e lutarem contra monstros porque... Pelo ruê. Ele faz porque sim, porque é legal, porque é divertido. Eu acho que esse anime, ele dá um novo conceito para a palavra zoeira. Se o mangá fosse da época atual, a gente poderia definir muito bem o príncipe com a palavra troll. Perfeitamente, troll de internet, né? Ele é muito da zoeira, ele faz o que ele quer da telha, ele quer fazer as coisas pelo simples prazer de ver o circo pegar fogo, entendeu? Exatamente. Ele faz as coisas simplesmente porque ele quer se divertir, quer ver o que é engraçado e tá pouco se lixando pra todo mundo. E o pior é que você gosta desse filho da puta. Sim. Porque você vê que ele é da zoeira, você vê que ele é um filho da puta e você gosta de ver ele fazendo essas merda. Porque, assim, ele é um filho da puta, ele é muito bom em ser um filho da puta, ele é extremamente divertido. O personagem dele é cínico, é mentiroso, é falso, é manipulador. Só que, assim, ele tem um carisma tão ridículo. É sério, é um anime que eu falei do Toque Magnitude, falei do grupo de exibição que eu tenho. Também passamos Level E pouco depois do Toque Magnitude. Tivemos reações de histeria coletiva enquanto a gente tava passando. Eu acho que eu nunca vi tanta gente rir tanto com uma cena de anime quanto eu vi quando a gente passou Level E. Foi muito engraçado ver todo mundo se acabando de rir e a gente rindo junto, porque esse eu ainda não tinha visto. Fui ver com a galera lá. E é completamente diferente de tudo que o Togashi fez em termos de arte, em termos de história. Não parece ser uma coisa do Togashi, mas pessoalmente eu acho que entre as coisas dele que eu fiz, que eu acompanhei, eu acho que o Level E me divertiu mais do que o Hunter vs. Hunter e o Yu Hakusho, que eu não tenho muita memória. Eu não assisti. Eu não tenho muita memória de Yu Hakusho. Eu não me lembro de como era assistir, faz tempo que eu não vejo. Mas assim, Level E, sério, se você gosta de comédia sem noção, do tipo Kurikuri, essas coisas, é o seu anime e é curto, é divertido, o estilo de arte é legal, a trilha sonora é boa, sério, 100% recomendado, muito bom mesmo. É, eu vou falar de Yoamushi no Pedal. Eu eu gosto muito de anime de esporte. Esse é um anime de esporte diferenciado, né? Porque ele é um anime de bicicleta. E depois, eu acabei descobrindo que tem mais dois animes de bicicleta que vieram antes dele. Eu ainda não assisti. Cara, eu fiquei passado, velho. Caraca, tem outros animes de bicicleta. Um é Overdrive, o outro eu não sei. Um é Overdrive, exatamente. Overdrive é maneiro. Mas tem outro, eu vi outro. Tem outro, Golden Boy. Não, não é Golden Boy. Que é muito mais maneiro do que Yamushi no Pedal. Yamushi no Pedal, ele é um anime de bicicleta. Ele conta a história do Onoda, que é um clássico otaquinho. E entra pra uma escola e ele sempre andava de bicicleta até Akihabara. Porque ele queria economizar no dinheiro da busão pra comprar figure. Tá ali, ó. Gostei desse cara. Dá pra ver, rolou uma identificação aí, né? Foi. Tirando que o Mugi não consegue andar de bicicleta. Aí, como ele sempre fazia isso, ele acabou se adaptando a andar muito de bicicleta, porque era longe. Então, ele ganhou habilidades de andar de bicicleta, não só por isso. A bicicleta dele era adaptada para não andar muito longe. Ele tinha que ter mais cadência nas pernas para poder andar mais rápido que as outras pessoas, porque a bicicleta dele não era feita para isso. Na verdade, os pais deles adaptaram para ele não poder ir muito longe. Então, ele virou um porra louca da corrida de bicicleta, mas ele não sabia. Até ele entrar nessa escola, que tinha um clube de bicicleta. Alguém viu ele andando de bicicleta, se interessou, ele entrou pro clube e virou o anime de bicicleta da vida. Claro. Porque tem tantas opções, né? É, cara, assista o Golden Boy, você quer ver um cara de bicicleta maneiro, cara. Porque o Mugi, ele tenta, sério, ele tenta muito fazer isso parecer legal e cara, não, não é legal, consegue. É legal. Mas enfim, vou deixar que vocês assistam e tomem suas conclusões. Bom, eu vou continuar na vibe do anime de esporte, porque é uma coisa que a gente gosta muito, principalmente eu e o Mugi, e vou falar do anime de esporte de verdade, que é Haikyuu. Por incrível que pareça, é um anime de vôlei, cara. Eu juro que eu não esperava nada de Haikyuu. É esse novo? É. Por sinal, está ongoing, né? Ele tá saindo na temporada atual de animes. A parada dele que me surpreendeu é que um anime de esporte que não é de contato pudesse ser tão maneiro assim. Porque é diferente do futebol, do boxe, do basquete, que você tem realmente um embate entre dois personagens fisicamente. O Haikyuu, ele consegue trabalhar de uma maneira muito legal. É um anime de esporte excelente, assim, não falta nada. Ele é extremamente divertido. A equipe é mega carismática. Incrível, assim, impressionante. Se Hajime tinha 5 ou 6 personagens carismáticos, em Haikyuu você tem a equipe toda e as outras equipes e os técnicos. Então, assim, parabéns pro escritor que conseguiu fazer isso. E, cara, é um episódio que termina, eu quero mais. Assim, eu tô assistindo ele semanalmente e deixa sempre um vazio, porque é muito legal, cara. Muito bom mesmo. Tem uma coisa que eu tô percebendo ultimamente, que é justamente, vocês falam de animes de esporte mais antigos, mas você não via eles ficando tão populares. Eu tô achando muito legal que tá deixando a ideia dos animes de esporte, tá deixando de ser essa coisa mais de nicho que era antes, tirando alguns títulos que destacavam, mas era uma coisa bem mais restrita. Aí hoje, a gente já tá falando, por mais que Seizou Yu Free, querendo ou não, é um anime de esporte, o Yon Apeda, o Haikyuu, o Kuroko, que tá explodindo, né, os de futebol mais recentes. Então eu acho que tá sendo legal, que é um gênero que tá ganhando muita força e que tá fazendo sucesso, mesmo fora do Japão. E uma coisa que eu acho legal do Haikyuu é que eles citaram o Bernardinho é meu herói, então eu tô pensando nesse tipo. Próximo tópico, a gente vai agora para animes que nos surpreenderam. Assim, aqueles animes que a gente não dava nada, né? E bum! Caraca, como assim? De onde que veio toda essa emoção, essa coisa que precisava ver? Nossa! Bem, meu anime surpreendente é No Game No Life. Muito bom, muito bom. Sem vida, sem jogo. É muito bom. Eu tenho que falar uma coisa. Eu não dava nada porque era de BR. Olha o preconceito aí. Eu fui preconceituoso, eu admito. Mugi sendo babaca, né? Quando me falaram, foi BR que fez a história. Ih. Ó o Mugi sendo babacão aí de novo, né? Eu fui muito babaca. Mais de uma vez, porque você jurava que não era ET, Mugi. Mais uma vez, porque eu jurava que não ia ser ET. É. Então, qual que foi o lance? O lance foi o seguinte. Saiu a prévia da temporada do No Game No Life. Eu olhei assim, mais um anime sobre pessoas entrando em mundos de jogos. Exatamente, é mais um Sao genérico. Né? Aí, beleza, vamos ler sobre ele. Tags, ET. Só que o que salvou, o que me fez ver, foi essa outra tag que foi Madhouse. Não, realmente, foi isso que também me fez ver, Jim. Foi isso que me fez ver também. Quando eu vi que era Madhouse, eu falei, ah, vou dar uma chance pra tal. Daí eu falei, puta, daí eu peguei, eu fui ver. O Mugi viu primeiro, inclusive deu uma discussão no carro, que ele fala do que isso ia ser um Kaiji da vida, ou no Game No Life. É. Nada a ver, mas ó, muito bom. Que conta a história de dois irmãos que eles mudam pra um mundo onde o deus dos jogos é o deus supremo. E tudo é se decidido em jogos. Você, por exemplo, ah, eu vou falar assim, puta, eu quero matar o Jin. Seguinte, Jin. A gente vai decidir isso em um jogo de xadrez. Não, Mugi, já tá errado. Você que tá me desafiando, eu escolho o jogo. Isso mostra tá, que o Mugi ia perder na primeira. Oh, mas o Mugi não sabe nem jogar xadrez. É só mover a peça pra lá e pronto, é isso? Não, mas, gente, eu tô supondo. Enfim, eu quero matar o Jin. Jin, o que, que a gente vai jogar pra poder te matar? Tá bom, vai xadrez mesmo, foda-se. Beleza, xadrez, foda-se, eu perdi. Não consegui matar o Jin. Aí você morre. Não. Sim, porque a regra vale, tipo assim, por exemplo, a aposta vale tanto por um quanto pro outro, cara. Não, eu vou querer te matar. Você pode falar, beleza, e se eu ganhar, eu quero, sei lá, seu corpo nu na minha cama. Nem fudendo. Eu acho que isso foi uma proposta. Sai daqui, Mugi. Sai daqui. Delícia, cara. Eu só tô falando que não é a prenda, digamos prenda. Assim. Não é a mesma pra os dois lados. O cara paga uma prenda, ele dança. É por isso que eu falo, o Mugi, ele não pode vender nada, cara. Ele é o pior cara de marketing do mundo. Eu já não gosto mais de No Game No Life. Olha o que eu tinha curtido. Por causa que o Mugi contou como é que é. Já nem curto nem essa maneira mais. Ó, gente, abstrai isso que o Mugi tá falando, abstrai, é realmente uma parada assim. Você tem jogos e tudo é decidido na base dos jogos. Ou seja, você tem uma guerra, a guerra vai ser definida através de um jogo. Exatamente. Pra, tipo assim, pra ver quem fica com o território de quem, etc. E ele tem a melhor lição de vida, que a fofura é poder. Olha, eu só queria falar o seguinte, ó. Esse No Game No Life, o Cabeça, ele tinha medido uma recomendação de anime, eu falei, o Game No Life. E o que eu disse, Cabeça, cara, surpreendentemente bom. Sério, surpreendentemente bom mesmo. Porque assim, ele tem negócio de ele tem negócio de peitos, negócio de piadinha assim, cara, mas ele tem uma parte do gamble, de apostas, que eu acho muito, muito legal. Mas então, é isso que eu falar. O Eti, ele não é um Eti tão deslocado, é claro. Todo Eti, ele tá ali por alguma razão, mas você aceita, sabe? Quando você aceita, porque você vê que ele tá ok, ele faz referência a Jojo, a Phoenix Wright. Cara, é muito maneiro, assim, realmente. Quando o Seiji me falou, eu esperava uma parada mais pro Kaiji, mas ele me trouxe uma outra parada de jogos, que assim, é muito acima da expectativa, porque ele destrói toda a sua lógica e senso de qualquer coisa, assim, vale muito a pena. Pena que ele deixa um gancho filha da puta e você quer muito mais. Você fala, não, agora não, cara, não para agora. Só tem uma parada que eu queria entender, é que essa parada ele não é baseada no mangá, é baseada numa novel. Qual que é a graça do Eti numa novel? Não sei. Bom, o meu, eu percebi que acabou tendo um padrão meio não intencional nas coisas que eu escolhi pra essa gravação, porque eu acabei pegando muita coisa de sci-fi, que é um gênero que eu tô conhecendo mais e eu tô curtindo mais. Então, um que me surpreendeu, não é nem porque eu não dava nada, porque eu realmente conhecia muito pouco e, assim, a estética parecia meio generiquinha a princípio, foi o Argo Proxy. Assim, ele tem uma parada de uma sociedade isolada do mundo, porque o mundo não se torna um lugar impróprio pra sobrevivência, as pessoas vivem meio que em domos. É bem aquela coisa de sociedades com párias, bem de fora daquele círculo do topo e tudo mais. Aí tem a protagonista, que é uma policial e que começa a investigar e vê que o sistema é mais podre do que parece. A ideia em si parece genérica, mas uma coisa que me chamou muito a atenção no Ergo Proxy foi a estética. Visualmente ele é lindo, sério, é um dos animes mais bonitos que eu já vi, de animação, de design de personagens. Assim, eu até achei engraçado que da primeira vez que eu vi, eu pensei, nossa, a mina do anime parece a Emily. É igualzinho ela. E realmente é muito igual. Mas eu realmente gostei muito da estética dele. E eu acho que eu gosto dessa coisa que aborda essas utopias distópicas, essas falsas utopias, sabe? O Ergo Proxy, ele é um pouquinho mais antigo também. Foi um anime que me apresentou isso de um jeito bem claro, assim, bem legal. Os personagens são bem feitos. Eu gosto dessa ideia de sociedades que parecem perfeitas, mas não são. Eu não sei, mais alguém aqui viu o Ergo Proxy? Nunca vi. Não. Gente, eu vi o primeiro episódio e achei maneiríssimo ela matando todo mundo. Eu peguei as imagens e eu descobri que tudo que a Dri escolheu é meio escuro, meio dark, meio triste, tirando o level E. Caraca, Dri, você fez uma trinca. Você fez uma trinca caprichada. Então, e vocês acham, ah, ela vai colocar free. Tá vendo? Caraca. Tá vendo a falta de fé de vocês? Ah, é muito dark e cyberpunk aqui, cara. É? Nossa, muito. Eu vi as imagens aqui, cara. E eu amo cyberpunk. Eu acho que cyberpunk é a estética que melhor traduz século 2021 é a porra do cyberpunk, porque é a ideia da falsa utopia, é muito legal. Só que eu pus Ergo Proxy aqui justamente por isso, porque ele não parecia ser profundo, entendeu? E eu acho que os personagens são meio explorados, principalmente a protagonista dele. Eu acho que ela teve a chance de ela ser uma wannabe da Motoko Sanagi, que é a protagonista do Ghost in the Shell, e não foi. Não foi. É um anime bem interessante, talvez como introdutor a esse gênero, sabe? Ao cyberpunk, sci-fi. Se alguém não quiser ir direto pro cabeça de chave, que é o Ghost in the Shell, tantos filmes quanto anime. Pesado. É. Ergo Proxy é um começo interessante pra isso. E assim, tem também aquela coisa de identidades paralelas, você ser uma coisa que você não sabe que é, e por aí vai. É bem legal. Assista também Blade Runner. Melhor filme de cyberpunk que tem. Seguinte, o anime que eu vou colocar agora nesse tópico, eu posso estar queimando minha língua, porque o anime ainda não terminou, e eu tô colocando um anime que eu estou assistindo no momento, que é a Kagami Ga Kill. Tá? Tem hype, ele tava no hype anime. Da temporada também. Tá no hype ainda. Ô Mug, tem pensa hype, assim, exatamente. Às vezes você vai se surpreender do jeito negativo. Pode ser, não sei. Mas assim, pra mim, foi um anime que me deu um baque muito forte, porque eu não dava nada pra ele. Quando eu comecei a assistir o episódio, eu vi assim, putão, mais um animezinho genérico qualquer daí, tipo, de herói e por aí vai. Só que no final do primeiro episódio, cara... Aquilo tem um plot twist, cara, realmente. Ele tem um plot twist no primeiro episódio, cara. Gigante, velho. Eu uma assisti coisa... o primeiro episódio porque falaram... Eu meio que peguei esse plot twist vindo. Sabe uma coisa que, na verdade, me deu atenção a isso? Que ele começa com uma luta onde o cara pega e parte um monstro ao meio. Aí eu vi uma coisa que me chamou a atenção pros animes atuais. Tem sanguinho. Tem sangue. Tem sanguinho. Blood Magion. Isso é diferente pros animes atuais. Você já ouviu falar de uma coisa chamada Shingeki no Kyojin? Sério? Peraí. Dri, eu tô falando a maioria dos animes atuais. Shingeki, ele não segue a maioria. Ele é diferenciado, tá? Mas se você parar pra ver qualquer anime atual, por exemplo, você pega, por exemplo... qual é o nome daquele panda preto e... Danganronpa. Você vê que o sangue é rosa. O sangue é rosa. Aí outros... É tipo iogurte. Outros animes, por exemplo, quando tem uma cena de sangue, fica tipo tudo preto e você não consegue ver sangue nenhum e por aí vai. Mas isso é culpa da censura. Então, isso é culpa da censura, exatamente. Aí eu vi que, pô, tem sanguinho. Então, esse é um anime sem censura. Por que que é um anime sem censura? Eu não entendi isso direito logo no início, né? Aí eu, beleza, tá aqui o pau. E fui assistindo, pô, beleza, um animezinho legal. Aí início bem clichê, por aí vai. Mas ele tem um plot twist muito legal que me marcou, não vou falar por quê, porque senão vai perder toda a graça pra vocês, no primeiro episódio. E com o decorrer do tempo, ele continua te dando plot twist na tua cara. Se você pensou assim, ah, é só o primeiro e agora a partir daí, ele vai começar assim uma história assim. Aí daqui a pouco você vê, porra, peraí, você tá me zoando que você fez isso. Aí depois do próximo episódio você, não, você tá brincando. Sério mesmo? Aconteceu isso? Cara, e por aí vai. Ele é um anime cheio de plot twist. Eu sei que o mangá, ele se aprofunda mais. Eu não fui atrás do mangá. Mas o anime foi bem legal, bem interessante. O Kagami ga Kill é um mangá que eu digo que, assim, que eu tinha visto um primeiro capítulo faz muito tempo, eu não lembrava. Aí eu tava vendo o anime e pensei, peraí, eu já vi isso em algum lugar, cara. Aí eu fui ver, cara, eu já tinha visto. E eu fui acompanhar o mangá, cara. E puta, o mangá é bem melhor que o anime, na boa. O anime, ele tá pegando muito leve. Eu vou dar uma diminuída nesse hype, porque assim, tem um plot twist legal, mas não é nada inédito. Não vai esperando a reinvenção. Não é nada inédito, concordo. Segura, não vai esperando, caraca, um novo Inception, não. Acalma, é um anime bem legal, o primeiro episódio ele é bem interessante nesse ponto. Tem, como o Hugo falou, clichês, você não... Ele vai funcionar com o clichê do herói, não sei o quê. Você já sabe que vai ter casal romântico e blá, blá, blá. Você já sabe, você já manja quase todo o contexto. Claro, pode mudar, cara, eu li tudo, nem vi. Eu vou dar um facepalm pra você, cara. Não fala de casal romântico ainda, por favor, velho. Chega no episódio 6, ao menos. 6, cara, mas você não sabe ainda. Enfim. Eu tenho um certo medo de histórias que se confiam muito em plot twist, porque às vezes elas dão tanta volta, que elas não sabem mais onde elas começaram. Lost manda um abraço. É por isso que eu falei que eu posso estar me arrependendo disso de futuramente. Mas, por enquanto, é um anime que tá me surpreendendo muito, entendeu? Até o dado momento da gravação, que está no episódio 8. Literalmente, né? Cada episódio é uma nova surpresa. Exatamente. É uma coisa que tem tanta surpresa, que você não sabe de onde você saiu a princípio. Ó, que quer saber o final, Mugi? No final, vai voltar pro começo. Vai estar tanta volta que vai começar no zero. Separando, né, gente, Okrim? Você é paranoia, gente, Odin. Também, também, também. É, então, bora aí, vai, cabeça. Bom, a minha escolha agora, na verdade, é um trauma que eu tenho dentro do Projetis, que é o cast que nunca vai sair, que é a parada que eu gosto muito, mas o mundo ainda não tá preparado. Eu descobri que, na verdade, eu e o Seiji somos seres iluminados que conseguiram entender a grande parada que é Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. Que é o verdadeiro Mahou Shoujo da vida, não aquela Madoka e do coelho. Você pensou que tava no cast de Madoka, né? Não, mas eu não falei que era o melhor Mahou Shoujo. Lá, se você ouviu, eu falei de Nanoha. Eu não ouvi, eu traumatizei com esse cast. Lembra que eu ia estar lá e eu não consegui participar? Bom, Nanoha, o que que é? Ele, inicialmente, ele se propõe a ser mais um Mahou Shoujo comum, como esse a gente tá acostumado. Por exemplo, bem parecido com Sakura, até a questão lá tem báculo, tem magia. Mas com a evolução, ele começa a se misturar com uma pegada sci-fi e vira o melhor Mahou Shoujo Shonen de porrada mecha sem robô que existe, cara. Mecha sem robô. Cara, é isso mesmo, mano. É um Gundam sem robô, cara, gigante, sério, cara, na boa. Você não tem ideia, cara. E o filme, ele aumenta a parada. Claro, não é um Gurren Lagann. Porque Gurren Lagann é ponto fora da curva. Mas, cara, sério, ele chega a ter escalas inacreditáveis, cara. Nossa. De Gundam. Assim. Cara, você analisa por temporada. A primeira temporada é uma Mahou Shoujo normal, bem típico, tá? A segunda temporada se torna um shonen de ação, de porrada. E o terceiro se torna um Gundam sem robô gigante. Porra. Não, e assim, LOL. A primeira você já vê que ele já tem uma pegada bem mais dark. Assim, ele tem todo um plot mais pesado do que tem, por exemplo, um Sakura Cardcaptors da vida. No primeiro ele já coloca essa questão de ter tecnologia, de viagem no tempo, não sei o quê. Mas, cara, da segunda temporada pra frente a parada cresce, assim, é muito divertido. Eu gosto muito, vou ser sincero. Me recomendo. Eu fui sem expectativa nenhuma. Tipo, eu falei, vou assistir um Mahou Shoujo. E depois, cara, quando chega no final da segunda temporada, que tem a luta final, eu levantei da cadeira, caralho, filha da puta, não sei o que. Muito bom, sério. Se você quer procurar uma parada assim, eu recomendo Nanoha, cara. Muito bom mesmo. E a trilha sonora. Porra, eu adoro a Nana Mizuki. A música dela é incrível. Nana Mizuki, exatamente, pô. Aí Nanoha você pode ir pelos filmes que saíram. Você não precisa assistir a série, que os filmes resumem a primeira e segunda temporada, são dois filmes, estão com a qualidade de animação fantástica e, assim, tudo 100%, assim, não se perde nada nessa adaptação da série pro filme. Ô, cabeça, agora eu só tenho uma dúvida. Você falou assim, se vocês estão procurando uma parada como essa... É, cara. Vejam na noite. Mahou Shoujo, beleza, shonen mas... de mecha... Não, Mahou Shoujo, shonen de porrada mecha sem robô. Se você tá procurando alguma coisa assim... Então, é que tá. Sinceramente, eu acho que, assim, a maior parte das pessoas que tá ouvindo não sabia que precisava disso pra vida até agora. Eu tô nessa casa. Eu não sabia que eu precisava disso pra minha existência até esse momento. Cabeça, você me convenceu. Dri, você precisa. Não, não, beleza. Eu só fiquei curioso pra saber qual que é a outra opção. De Mahou Shoujo Shonen de porrada Gundam. Mecha, sem robô. Cara, não tem, porque ninguém vai conseguir fazer nada parecido. Então eles nem tentam. Ai, ai. Enfim, bora, Sage. Bom, aqui pra minha recomendação, né? Vou fazer uma citação rapidinha, né? Pro cabeça ficar feliz. Ora, bolas. A lá do anime do Akitate Japan, que é um anime de padeiro. Do padeiro! Que eu acho muito legal. Cara. Eu me divirto pra caramba. Mas essa não é a minha recomendação, tá? Eu gosto, mas não recomendo. Ah. Basicamente isso. Porra, o cara quer ser o melhor padeiro do mundo. Quero só pra mim. Sério, é um dos melhores plots de shonen da história. Sério. Não, só citei rápido pro cabeça parar de mexer o saco. Mas assim, tá bom. O que eu vou falar mesmo é o anime muito legal chamado Bartender. Bartender é basicamente o nome, já fala. Fala sobre um bartender. Ora bolas. Bartender, ah, nessa mesa de bar, Ava. Você já Ava. Cansou de escutar. Nossa. Olha aí. É mais pior que isso mesmo, não é, Seiji? Sim, não, a ideia é o seguinte, ele fala mais a parte mais glamourosa, digamos assim, a existência, né, do bartender. Por que que ele tá ali, os drinks que ele faz, ele mostra os drinks que ele faz, ele conta as histórias do drink, ele fala basicamente por que o bar existe, né, por que um bar, por exemplo, ele tem uma porta bem grande, bem pesada, e as pessoas entrarem e deixarem as suas lamentações lá fora. Eles estão ali, ficam presos naquele mundo dentro do bar, e assim, eles bebem assim, e o bartender, ele objetivo dele não é deixar o cara alcoolizado, né, praticamente. É sim, é que o cara, ele pegue suas lamentações de vida, todos os problemas, e ganhe um conforto num pequeno drink. Não um álcool, assim, numa cachaça, assim, bem pura, bem simples. Não, um drink como uma coisa legal, uma coisa leve, sabe? Pra animar o corpo, pra deixar um sentimento de nostalgia, alegria. E, assim, o anime é bem legal. Ele é bem diferente do mangá. O mangá, ele apresenta bem o cara, né? Ele é um bartender, ele tá no bar, ele tá trabalhando, tem todos os casos vindos. Esse aqui não. Essa leitura aqui do anime é muito legal. Ele é uma coisa mais, assim, é filosófica, eu diria. O bartender, ele é quase uma entidade. Sim, ele é quase um deus dentro desse bar, né? As pessoas vão, procuram ele. Tem muito legal essa, o estilo de narrativa, né? Tem um estilo de narrativa com um narrador em terceira pessoa, que todo mundo acaba sendo um narrador. O cliente ali, ele é um narrador. O cara observador de fora, ele também se torna um narrador. Menos o bartender, né? O cara lá que tá servindo o drink. Ele tá lá oferecendo o drink e tá explicando, ó. Esse é o drink, tem esse nome e tal, tem tudo isso aqui. E isso aqui lembra uma motivação do personagem histórico que ele tava criando esse negócio. E o cara, assim, é igual a minha vida. A minha vida, eu preciso ir atrás de um desafio, preciso ir partir. E a partir desse drink, isso aqui me ganha motivação. Olha só, é muito legal. Eu gosto disso, eu gosto do mangá, eu gosto do dorama, achei muito legal também. Eu curto pra caramba nessa história do bartender. Pareceu... Eu não esperava isso. Boa, sabe? Boa. Aí quando falaram de bartender, o primeiro bartender que me veio na cabeça foi o Shizu, jogando suas geladeiras. Não. Na verdade, quando você fala bartender, o primeiro bartender que vem na minha cabeça é o Mou. É o Mou, é verdade. Mas pensando bem, cara, pela Home, faz sentido que seja tão filosófico assim. Porque, cara, ele escuta, assim, o tipo de coisa que surpreende a princípio, mas depois você pensa, poxa, faz sentido, legal, bacana. Assim como a música que eu cantei. Ele se posiciona, assim, por exemplo, como um médico, né? Um médico, assim, como um bartender, é um cara que ele tá drogando as pessoas, mas ele tem um objetivo de cura, de melhoria, né? Alguma coisa assim. Não deixar o cara mal, né? Porque isso aí seria um atendente de bar comum, o cara que tá lá pro cara deixar ficar o cara bêbado. O bartender, ele não quer deixar o cara bêbado. Legal. Ou seja, pré-requisito do bartender é ter diploma de psicólogo. Exatamente. Então, mais um tópico que a gente tem aqui, gente. A gente vai entrar agora para a parte de animes que fizeram a gente pensar, refletir bastante. A gente, sei lá, deu aquela epifania. Você até usou a palavra certa, mas forçou a barra, mais o tema, mas beleza. Dessa vez passa. Seguindo a linha das coisas dark, do mal e tristes que fazem você odiar o mundo, o que me deixou pensando na vida foi um desses também, que é o que se acontece. Que é um anime bem recente. Porra, muito bom. Também entra toda aquela parada de falsas utopias, sociedades aparentemente perfeitas, mas que são completamente podres por dentro. Falei de Jogo Proxy, mas o Psycho Pass, nesse ponto, ele é muito mais eloquente. Assim, vamos ser bem sérios, eu não gosto muito da arte do Psycho Pass, porque honestamente eu odeio o traço da Kira Mano do fundo do meu coração. Mas, é sério, eu não gosto da arte dela por nada no mundo. Mas, assim, o conceito de Psycho Pass é sensacional. É uma sociedade em que as pessoas... Se alguém viu Minority Report, que é um filme de alguns anos atrás, tem isso, assim... Eu li o conto, serve? Não. Quer dizer, não tem o Tom Cruise, mas serve. E, assim, a ideia de Psycho Pass é uma sociedade em que tudo é predeterminado porque existem máquinas e sem método de análise pra saber qual é a carreira ideal pra você. Também é uma forma de controlar crimes antes que eles aconteçam, o que torna a sociedade aparentemente perfeita, mas ninguém precisa ser gênio pra saber que isso não dá certo. Porque, assim, qualquer pequeno desvio de emoção já pode ser considerado como uma criminalidade latente e a pessoa pode ser presa. E quando a pessoa é presa, ela tem a opção de entrar pra uma espécie de polícia, só que, assim, meio que escravizado pra aquela polícia, porque ela ou é aquilo ou ela fica presa pra sempre, entendeu? E ela tá sempre sob a mira de uma arma. Uma arma faz o julgamento. Uma arma que, assim, ela avalia o nível de agressividade e, dependendo, pode a própria arma em si entrar em modo de neutralização, em modo letal. Então, é uma coisa em que as máquinas tomaram autonomia de julgamento. E, assim, eu acho que ele me deixou pensando por isso. que até que ponto a gente pode confiar no julgamento. O julgamento humano já não é confiável, você vai impor isso pra uma máquina. É um anime que, nesse ponto, ele mostra realmente o quanto que essa ideia de utopia em que as máquinas fazem tudo e decidem tudo por você é uma porcaria, entendeu? E isso que me mexeu comigo. Cara, o Psycho Pass, ele tem uma carga filosófica muito grande, tanto no seu texto, porque ele cita alguns filósofos, pensadores, até na hora de você replicar todo aquele contexto e aquela história que teoricamente é num futuro distante, longe de você, para a nossa sociedade atual. Ele coloca diversos questionamentos do ponto de vista sobre carreira, sobre escolha, sobre determinismo, sobre como que é a palavra quando você pode escolher? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio sobre justiça, que te deixa pensando. Ele coloca perguntas na sua cabeça que você não responde, entendeu? Os personagens são legais porque eles são personagens humanos, falhos. Personagens que você não vai... eles não são carismáticos ao ponto de você querer, de você torcer por eles. Mas você torce porque eles só se fodem. Porque essa sociedade faz isso, entendeu? Eles todos ali, nenhum deles tá feliz. Ninguém tá alegre, ninguém tá legal. O mundo não é assim. E eu acho que esse tom do Psycho Pass é fantástico, assim. É algo que me cativou desde o primeiro episódio. E detalhe, cuidado. O primeiro episódio, ele realmente é mega nonsense, tá? Continua. O começo do primeiro episódio não faz sentido algum até você chegar lá na frente. Porque ele começa... Acredita. Confia na calma. Mas uma coisa que eu acho que é mais interessante ainda. A gente falou dessa ideia de, tipo, julgamento por máquinas. É engraçado que a pessoa que as máquinas julgam perfeita e acima de qualquer falha, uma das pessoas, é justamente a aquela que faz as maiores atrocidades, entendeu? Eu acho que essa ideia de justiça, essa ideia de manipulação, essa ideia de você ter tudo determinado pra você, querendo ou não, fala dessas correntes da sociedade, a gente não tá livre delas hoje, entendeu? Esse é um anime que pode parecer distopia, pode parecer um futuro distante horrível, mas ele é dolorosamente próximo, entendeu? Dá pra você sentir ele muito perto de você. E a minha sugestão é, assistam logo, porque vamos ter segunda temporada. Essa segunda temporada vai ser do caralho. Tá saindo, na verdade, uma versão que é um episódio de uma hora, na verdade, sim, que ele junta dois em um, com algumas modificações, pelo que eu li, eu não tô assistindo, mas ele tem algumas modificações do original, e vai ter a temporada 2, que eu não sei o que esperar, porque, cara, o teaser da temporada 2 só confundiu mais, eu não sei pra onde vamos, entendeu? Mas eu vou junto. Bora. Vamos juntos, vamos dar as mãos e ir juntos. Exatamente, eu vou acreditar e vou. Enfim, eu vou abordar aqui agora Kokoro Connect. Olha aí. Realmente é um anime que faz as pessoas refletirem. Tem muito drama nesse anime. Não é um drama que, por exemplo, que nem tipo Anohana, você fica chorando. São dramas tipo que você consegue ver real, entendeu? Ele é um slice of life, mais um, né, do gênero slice of life. Fatia da vida. E ele é um anime também baseado em light novel. Geralmente na light novel o pessoal dá uma abordagem, acho que maior ao que aconteceu com cada personagem. Mas no anime você consegue ver isso também, dá pra ver bastante o que acontece com cada um. E a história se resume a alguns integrantes de um clube de estudos culturais que começam a ter modificações nas suas vidas por efeitos sobrenaturais. Por exemplo, um deles, que é o do começo, eles começam a trocar de corpo, aleatoriamente, e do nada. Eles até fazem a brincadeira de troca de coração, na verdade. Kokoro, né? O Kokoro Connect seria assim, eles trocam, como se toda a essência do ser humano estivesse no coração, eles trocam. Exatamente. De lugar. Então o cara acorda no corpo de outro cara, ou de uma amiga desse grupo. Bem, e isso daí, a princípio, quando o anime começa, você acha que se foca muito nesse quesito sobrenatural, mas com o decorrer do tempo, você vai vendo que o anime se aprofunda bastante em cada personagem, tem um certo desenvolvimento de personagem e o decorrer da série você vai se apegando, você vê que coisas aconteceram no passado dela, ou dele, enfim, e você vê que são coisas bem realistas, coisas que você, por exemplo, no mundo real você falou, é ruim de ver isso acontecendo, é ruim, mas é real. real, pode ver isso acontecendo, entendeu? O Kokoro Connect, eu acho que pra mim, assim, ele é um anime muito diferente de muita coisa que eu já vi. Desde a narrativa até o número de episódios que é totalmente quebrado, que ele terminou e depois saiu em especiais, ele termina e não termina. E até o que ele resolve abordar. Porque assim, no começo, você acha que ele vai te dar um anime que vai abordar o mistério por trás do que tá acontecendo. Então, o que você imagina? Bom, ele vai ser um anime que vai desenrolar pra contar a história dele. Mas depois, na verdade, ele começa a te contar que é o ser humano numa situação totalmente fora do controle dele e fora da zona de conforto. Isso dentro do cotidiano. E aí, aqueles personagens... Então, aqueles personagens que são inicialmente mega estereotipados de anime e personagens alegres e fofos, eles começam a se desconstruir, desmontar por causa de tudo aquilo que é construído. Cara, é realmente assim, foi uma parada que eu também, ele tá na categoria de que eu não esperava nada e me surpreendeu porque ele mudou tudo. Ele dá uma virada no que você acha que vai ser e você quer saber pra onde vai, cara. É realmente muito bom e eu queria muito que tivesse a segunda temporada. É, eu acho que, assim, resumindo, eu acho que posso falar que o ponto forte da série, né, é usar bem situações do cotidiano, do dia a dia, como a gente falou, Slice of Life, pra levantar questões mais profundas. Como é que ele levanta isso? Por causa dos incidentes sobrenaturais que movem a série, né? Como a troca de corpos, depois você tem a leitura de mentes e por aí vai. Além que a história é absurdamente bem trabalhada, são personagens carismáticos, né? A arte é muito bonita. Imprevisível. É um anime imprevisível. Assim, você não consegue ler o que vai vir pra frente. A arte é muito bonita. A parte musical também é muito legal, eu acho que ele é muito bom e assim, ele te marca, assim, ele te faz você pensar nas coisas que poderiam acontecer com outras pessoas, porque você fica imaginando, cara, e se eu ler a mente daquela pessoa no momento que eu tô com ela? Ela pode estar pensando mal de mim e whatever. Segura, não vamos abrir demais e explicar, deixa o pessoal de casa assistir e começar a pensar em cima dessa proposta. Se você tá procurando alguma parada mais diferente e que se encaixe com isso, que não seja Mahou Shoujo Shonen de porrada com mecha sem mecha, Kokoro Connect. Entendeu? Exatamente. Enfim, bola pra frente. Bom, a minha indicação, por incrível que pareça, veio do Jim. Puta, olha aí. Olha aí. O mundo. Um bad. Às vezes, né? Dá certo. Bom, eu vou falar, às vezes dá certo. O Jim já me indicou coisa boa. Também. Às vezes, exatamente. O que eu vou falar agora é de um curta chamado Dareka no Manazashi. Que é do mesmo diretor dos 5 centímetros por segundo, que é o... Makoto Shinkai. Esse, cara, é impressionante porque, assim, ele é um curta de 6 minutos. Mas que você teria assunto pra conversar e ficar pensando sobre ele por horas. Ele, porque normalmente quando a gente trabalha um anime aqui, a gente tá falando de uma coisa de, tem, sei lá, 10 horas que a gente resume em 2. Aqui seria o contrário, são 6 minutos que eu poderia ficar falando uma hora das conclusões que eu tirei. O resumo, porque não tem nem como eu contar o que acontece, assim, ele vai mostrar pra você o dia a dia de uma menina comum que saiu de casa pra trabalhar. E aí ele começa a te contar a história do que ela viveu, pra onde ela tá indo, as escolhas que ela teve que fazer, tanto do ponto de vista dela, quanto de ponto de vista dos pais, e é uma coisa assim tão pura, tão real, tão emocionante, e que talvez pelo momento que eu vivo, e por se parecer muito com a situação que eu vivo hoje, me marcou muito, assim, ele me emocionou as duas vezes que eu assisti, porque é algo assim, de uma sensibilidade, de um cuidado do diretor, eu não sei até se foi ele que escreveu, vou ser sincero que eu não sei, mas é algo tão humano que assim, chega a assustar realmente, porque, cara, você esquece que é uma animação, assim, você não tá vendo aquilo como algo fictício, você tá vendo como uma retratação da realidade, com uma animação impecável, uma trilha sonora fantástica e uma direção impecável, assim, eu acho que se você quer pegar uma coisa realmente que eu acho que vai mexer com você, do ponto de vista de você parar e pensar que rumo você tá tomando, eu recomendo o Dareka no Manazashi. Eu vou aqui abrir, aproveitar que a cabeça falou desse, há muito tempo atrás, o primeiro contato que eu tive com os trabalhos do Makoto Shinkai foi também um curta-metragem dele, que eu acho que até hoje é uma das coisas mais singelas, mais doces e mais simples que eu já vi, que é o Kanojo Tokanojo no Ne, que traduz é a menina pra... E ela, o gato, eu acho. Ela e seu gato. Que a história também, uma história muito cotidiana, muito simples, a animação dele. Eu acho que o que me chamou a atenção é que era tudo muito simples, muito real, muito concreto. A animação dele é limpa, é bem feita, mas tem esse quê de simplicidade que, pra alguns podem não ver, que acaba dando um charme, uma grandiosidade pra aquilo que é muito diferente. E o Alice e o Gato é contando o cotidiano de uma moça do ponto de vista do gato dela. Só que o gato fala como se fosse, sério, você não imagina que é uma pessoa falando como um gato, você imagina como um gato falando mesmo. É muito simples, só que ainda assim, por ser simples, não é bobo, não é trivial, não é superficial. Makoto Shinkai, ele é genial nesse ponto, que ele faz da simplicidade a arma dele pra contar histórias fantásticas. Uhum. Fantásticas pra serem reais. Isso que é mais legal. Ele dá a impressão de ser um cara que tem um autoconhecimento inacreditável, assim, uma pessoa que domina as facetas humanas como pouco, assim. É algo de arrepiar. Eu tô arrepiado falando agora dessa pequena animação. E olha que foi o Jim que indicou. Caraca, bum, né? rapaz. Uma mancada aí. A minha indicação é um anime que eu também poderia falar que ele me surpreendeu bastante, né? Mas assim, ele me faz refletir bastante também, né? Pensar bem, né? Que é um anime chamado Spicing Wolf. Se começar, você olha por fora, você já pode ser enganado. Porque é o seguinte, você vê uma protagonista, ela, a garota assim, que tem orelhas de raposa. Você pensa, cara, esse negócio é moe, tem negócio lá de garotinhas, fofinhas, etc. Então é uma história fraquinha, superficial. Não tem nada a ver esse negócio. Spice Wolf é basicamente, diria assim, uma coisa mais life of life, né? Uma coisa, não, adventure, fantasia também, né? Que ele basicamente, ele fala de economia. Ele dá muitas lições de economia. E eu acho isso muito interessante. Ele é baseado numa light novel, né? E é o seguinte, ele põe cara, um mercador, que ele acaba encontrando, é divindade, que tem uma forma de raposa, né, é uma deusa raposa, e assim, os dois acabam fazendo uma aliança, né, ela precisa dele pra viajar pelo mundo, e ele acaba carregando ela e acaba sendo uma grande ajuda comercial, porque ela é muito sábia, ela tem muitos conselhos, e ele também tem a visão de mercado, então os dois se ajudam mutuamente, né, e a gente vê todas as partes de visão de mercado, economia, a taxa de câmbio, uma coisa flutua, né, lucros, desperdício, e o pessoal tentar ganhar a mais receita possível. Eu acho isso muito legal, eu acho muito interessante a forma de como ele aborda, né, como ele lida com relações comerciais do mundo inteiro, como você tem uma visão macroeconômica, né, das situações acontecendo. Essa tem um problema político, vai afetar minha economia, isso vai afetar a taxa de ouro aqui, vai afetar minha qualidade de mercado, isso fode com toda uma guilda aqui de mercadores também, isso vai me afetar diretamente. Então, o que eu posso fazer? Aí os dois acabam pensando em vários pontos, assim, né, pra poder resolver essa situação, né, mesmo com bate-papo, com a Laia, né, que ela é muito boa nisso, e o conhecimento dele, mas assim, os dois acabam se ajudando, como disse, mutuamente, e você vê um bem comum pra eles, né? Ele conseguindo ganhar mais dinheiro e ela conhecendo mais o mundo. Olha só, isso é maneiro. Então, esse é um tipo de anime que eu gosto, sabe? Recentemente tem um outro tipo também, que eu acho que é mó legal, que fala basicamente isso da visão de mundo, né? Chamado Mayo Mayo Yusha também. Não é do mesmo autor, né? Mas ele tem muito legal. Porque nesse outro aqui, eles falam muito assim da... como que os humanos e os demônios deveriam se ajudar mutuamente, né? A ideia ainda é a mesma coisa, né? De que você tem que ter uma visão macro, né? Das situações, né? Tanto que seja política ou econômica, desenvolvimento comerciais, etc, etc, etc. Spice Wolf, pra mim, ele acaba sendo uma referência basicamente nisso, né? Quando você fala de economia, de anime, assim, que é uma coisa muito interessante. Eu curti pra caramba, né, por causa disso. Vale a recomendação sempre. Ele é realmente muito bom nesse ponto, porque ele mistura realmente uma coisa bem fantástica e fora da nossa realidade com um tema que tá no nosso dia a dia sempre, assim, algo, é realmente uma mescla bem interessante. O meu anime que me fez refletir foi Kino no Tabi. Kino no Tabi, ele trata de várias pequenas histórias separadas, são várias historinhas dentro do anime. É, também é baseado em light novel, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que a light novel são vários contos também, considerando a estrutura do anime. É chute, certo? Conta a história de um viajante e da sua moto. O viajante chama Kino e a moto chama Hermes. Ah, sim, a moto fala, certo? Nossa, a moto fala. Mas o... é, a moto fala, sim. Mas o que mais me deixou assim, eu vou citar uma das histórias, são várias histórias, várias delas fazem você refletir, mas uma que fez muito refletir, porque assim, o mundo tem várias cidades e cada historinha passa numa cidade, e ela vai viajando pelo mundo, foi quando ela chegou numa cidade onde tinha censura, certo? E a censura é de livros, porque não tinha TV nessa cidade, só tinha livros. Só que a censura era tipo assim, só ia pro grande público mesmo, era tipo manuais e coisas extremamente babacas. E existia uma revolta lá por dentro que tinha um cara que ele afirmava que ele tinha o livro que continham todas as histórias do mundo. E o pessoal ficava louco pra entender, etc. Pra, tipo, pegar esse cara, porque ele era uma grande ameaça. E o Viajante acaba conseguindo pegar esse livro. O que tem nesse livro, eu não vou falar, mas é, tipo, muito legal. É, tipo, é surpreendente quando você saca a mensagem por trás de tudo. Você acha, assim, é muito bonito o anime. É recomendadíssimo. Cara, eu só vi o primeiro episódio, mas eu faço uma comparação, assim, que talvez seja meio forçada, mas ele lembra muito aquele Diário de Motocicleta, na boa. Só que a moto a fala. A ideia do personagem na moto e viajando, conhecendo o mundo, conhecendo viajantes, situações e tal, e entendendo como é tal mundo. Eu posso estar falando uma grande besteira, não sei, Jim. Não, mas o legal é que, por exemplo, tem situações, por exemplo, eu tô aqui nessa cidade, a cidade é altamente desenvolvida em tecnologia, certo? E depois eu tô numa outra cidade que é, tipo, praticamente tribal, entendeu? Uhum. É uma coisa meio uhum. fantástica. É muito bom mesmo. Então, gente, a gente já falou sobre todos os animes que nos marcaram, mas nem tudo cai pro bem. Às vezes a gente é marcado de uma forma que não gosta. Alguma coisa fica na nossa cabeça, marca a gente. Ai, ai. De uma forma não positiva, de uma forma negativa. A gente tem que lembrar disso também. É o momento ruê agora. Vamos lá. É o momento ruê. Então a gente vai pegar um anime pra xingar. Que a gente tem que reclamar de alguma coisa, né? Se a gente não reclamar de alguma coisa, não é o projeto. Tá errado. É, exatamente. Bem, e eu vou começando essa bodega aqui já pra falar, eu acho que uma unanimidade de muitos. What? Ai, unanimidade de muitos. Caraca! Concordância aí. Sabe quando o Mugi falou de aquelas experiências que marcam de um jeito ruim? A convivência com ele, às vezes, cai nessa categoria, porque a gente tem que escutar esse tipo de abobrinha. Ah, enfim. Né? Caraca. Mas, não, corrigindo aqui, a gente gastar escola com um cara desse, velho. Eu queria dizer que é uma unanimidade. Unanimidade do Projeto X, mas para muitos também é isso. Não foi globalizar isso daí. Já falou besteira, porque eu e o Feto gostamos. Não, só vai. Não, deixa, vai. Tu vai adiantar. Eu não sabia que você gostava, Jim, mas enfim. Eu gosto, cara. Eu acho maneirinho. Que é escudez. Ai, meu Deus. Porque o mundo não presta, mas aí alguém fala, não, o mundo presta, mas o Makoto não presta. Não, nem o Makoto, nem a Sekai, e quando o Sekai é mundo, né, então o mundo não presta mesmo. O mundo é uma vadia. Exatamente. O mundo é uma vadia. Esse mundo é uma vadia. É um anime mais sem noção que eu já vi na minha vida. Não. O problema dele não é sem noção. É que ele te dá uma virada, mas que é uma rasteira inacreditável. Cara, eu nunca pensei que eu veria o que eu vi em um anime, tá? Eu pensava que, tipo, isso eu veria. Beleza, novela mexicana. Não, ele te engana. Você pensa que é aquele romance bonitinho lá, e um garoto, uma garotinha, aí os episódios arrastados pra caramba, chato. Exatamente. Demais. Na verdade, ué, exatamente. Peraí. Você não tá falando de uma comédia? Não, deveria ser uma comédia, mas é arrastado. E no final, aquela coisa polêmica. Né? Eu não sei se é a experiência de vocês, mas eu sei que é a mesma experiência minha e da Fer. Nós baixamos esse anime com base na sinopse. E a sinopse é a história de amor bonitinha. Exatamente. Entendeu? Então, o que que eu fui esperando? A história de amor bonitinha. Cabeça. Entendeu? Cabeça. E aquela parada evolui de uma forma inacreditável. Cabeça. Que te... Cara, sério. Meu Deus do cabeça. Céu. Eu acompanhei. Fica a lição, crianças. Semanalmente. Não confiem apenas na sinopse. Vocês estão vendo um anime assim, poxa, isso tá estranho. Leiam uma ou duas reviews. Podem ter certeza que uma merda igual que aconteceu em School Days vai aparecer em uma ou duas reviews. Ó, eu gosto de School Days. Eu sei que é um lixo, mas, cara, é a melhor comédia que eu já vi. Caramba. Seu gosto é estranho, Jim, cara. Cara, eu ri demais, cara, com esse anime. Porra! Não. Eu ri demais. Não, cara, Jim, tá errado, Jim. Jim, não. Por favor, não, cara. Jim, não. Eu achei hilário. Não. Please. Se depois de assistir alguma coisa, você acha que a humanidade ela tem salvação, se assiste escudez, desiste, cara. Porque não dá. cara, não vai pra lugar nenhum, ah, velho. Eu não tenho mais o que falar do Skull Days, na boa. Eu só digo o seguinte, é o personagem que eu mais odeio em anime, é o Makoto, aquele protagonista filho da mãe. Makoto. Eu odeio ele, eu odeio o Makoto. Não, cara. Porra. Ó, eu já vou te falando que no jogo é bem pior. No jogo, ele não perdoa ninguém. Não vá nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Enfim, se você ainda não assistiu o Skull Days, não assista. Ponto. Não, cara, vale. Não vale. E se for ver, saiba que o final, cara, vai te deixar traumatizado. Tá? E eu sei que você tá indo baixar porque todo mundo tá falando negativo. Você fala, não deve ser tão ruim. É a chamada psicologia reversa. Tudo que a gente falar aqui, o pessoal vai ver. Bom, o anime que eu escolhi foi mais ou menos na mesma pegada. O True Tears. Eu fui pela sinopse por algumas reviews que tinha no site e acabei me decepcionando. Ele inicialmente, ele se mostra como um anime de romance que vai se basear num personagem que começa a se relacionar com três garotas diferentes, mas assim, cada uma com um grau. Então uma é amiga que gosta dele, um triângulo amoroso, não sei o quê. Ele começa a evoluir como um romance normal, mas por um motivo, não sei se é uma decisão de roteiro, o que que é, ele se torna, assim, totalmente raso e com decisões ridículas, sem sentido. Você tem por exemplo, você termina um episódio com um, vamos dizer assim, um cliffhanger, uma promessa, e no próximo episódio ele esquece tudo aquilo que ele falou no outro e o personagem já tá com uma postura totalmente diferente. Ele coloca pra você uma questão até de incesto muito mal colocada. Ele começou bem, ele até me chamou atenção porque os personagens pareciam ser interessantes, com uma premissa um pouco diferente, até a ideia das verdadeiras lágrimas, True Tears que eles falam, começa interessante, mas depois realmente ele não consegue se estruturar e ele termina de uma forma assim pífia, com uma resolução fraca, personagens que se mostram péssimos, assim, é... Realmente, ele, o final dele eu detestei. Não é o final de Skull Days, tá? Mas, assim, ele é uma péssima resolução de romance, de storytelling, de promessa e entrega, assim, é péssimo. Eu realmente não recomendo, assim, nem passe perto. Apesar de ele parecer bonitinho e pouco, não vale a pena, não. É perda de tempo. Bom, o meu vai causar um pouquinho de desavença, porque eu... Protesto! É um que eu realmente não consigo aceitar. Ai, cara. Não consigo gostar, não consigo entender o hype, que é o tal do Claymore. Claymore, eu já escutei um milhão de vezes, ah, mas o mangá é melhor, cara. Yeah. Tá bom, o mangá pode ser melhor, isso acontece mil vezes. Só que um mangá ser bom, ser melhor que o anime, não quer dizer que o anime tenha autorização pra ser pobre, raso, mal feito, que mal isso? Animado, com personagens muito, caralho, muito, muito 2D, cara. 2D em personalidade, 2D em motivação. Sério, Claymore, sabe quando você assiste e você pensa assim, tá, daí? Pelo menos foi a experiência que eu tive com esse anime. Não consegui gostar de nenhum personagem, porque pra mim todos pareceram incrivelmente rasos. Não tinha a que se agarrar lá. A história muito nada a ver. O final mais ridículo de todos, sabe? O final. Não, o final é péssimo. Eu concordo que porque foi a adaptação. É um final inventado. Não tem nada a ver com o mangá. Sim, mas podia ter sido feito melhor. Com certeza. Ele poderia. Existem finais inventados muito bons. Sim. Com Metal. Sim, existem finais inventados excelentes. Só que o Claymore, eu acho que ele se propôs a ser uma coisa muito maior do que ele realmente conseguiu fazer. E honestamente, eu acredito que o mangá seja melhor, mas acho que o anime foi completamente dispensável pra mim. Será que, Rodrigo, você não confunde um pouco? Olha aí, eu subestimando você. A questão dele ser raso com, na verdade, as personagens serem criadas a um ponto que elas acabam não tendo alma pela forma ou pelo que elas são? Porque elas são vazias por um motivo. Até o protagonista humano ser raso pra caralho. Ele é babaca só. Não, mas foda-se o protagonista humano, na boa, assim, ninguém liga pra ele, você não assiste por causa dele. Não, mas sério, ele só é o fio condutor inicial pra ligar você às meninas, mas assim, a graça realmente é essa entidade que tem por trás, e toda essa questão do demônio, de quem é monstro, quem não é, elas são meio, são quatro. Eu particularmente gosto muito disso, e eu acho que essa questão das personagens serem meio 2D, no ponto delas serem rasas, porque elas são frias, sem alma, eu acho que é uma crítica muito forte, porque eles descaracterizaram o humano para um fim quase militar, vamos colocar assim, entendeu? Beleza, eu entendo isso. O problema é, a questão não é, eu não considero elas 2D por elas não terem emoções, por elas não terem alma. É porque são personagens diferentes que se estabelecem com motivações diferentes, que se estabelecem com essências diferentes, mesmo dentro das limitações da entidade da Claymore. Ainda assim, é uma história que, como eu disse, se propõe demais, teria muito espaço. Se realmente fosse feito desse jeito, seria legal, mas não convence. O anime simplesmente não convence nisso. O que me irrita é que Claymore me pareceu muito mais pretencioso do que conseguiu ser a adaptação em anime. Eu acredito que o mangá seja melhor. O mangá tenha mais espaço pra poder explorar isso melhor. Mas pra mim o anime foi pretensioso, se propôs a algo que não vendeu, no final ridículo, uma animação mal feita, que eu acho que com isso eu não sei se só eu sou meio chata com isso, mas eu realmente considerei a animação de Glamour muito mal feita. Mas é Madhouse, não é Madhouse? Mas eu não gostei. Não me chamou atenção negativamente, vou ser bem sincero, né? Porque eu assisti, não me estranhou, não. Eu não sei, talvez eu tenha pego muito pesado também. Eu já comecei criando uma imagem negativa desde o começo. Pode ser que isso tenha influenciado, mas honestamente, Claymore foi... Eu tô colocando aqui pelo fator de decepção. Porque eu esperava uma coisa e eu não consegui nada disso. Não é que ele em si seja ruim do começo ao fim, vai ser uma experiência traumática tipo School Days. Mas, pra mim, ele promete uma coisa que não entrega depois. E eu acho que pro que Claymore queria, isso não é perdoar. Mas aí, abro pro debate. Eu acho que a Dri só não tem coração. Próximo! Próximo. Isso você já não tinha percebido há muito tempo, Sr. Cabeça. Mas agora, vou deixar pra lá. Eu não vou discutir isso agora. Olha aí. Vai, Sage. Bom, o anime que eu queria xingar, na verdade, eu tinha algumas dúvidas, né? Eu queria botar até School Days, mas eu acabei cedendo a vez. Eu lembrei de um outro também que eu queria citar rapidamente, um Akikan, que é uma merda de anime, que fala basicamente rapidamente de como você decide qual melhor lata pra se usar, né? Se é uma lata de alumínio ou uma lata de aço, né, no mercado. Você faz, pesquisa, você avalia e você vê se o negócio dá certo ou não. Vê quem atrai mais pessoa ou não. O que que o anime mostra assim? Não, vamos pegar essa lata, vamos transformar em humana, vai dar poderes pra ela, e quem ganhar a batalha de humanoides, se torna a lata que a gente vai escolher. Uma merda de anime, uma porcaria. Caraca, como que isso pode ser ruim, Seiji? Merda. Como, mas o que eu queria citar aqui, eu queria falar mesmo, é o MM. É uma decepção grande pra mim. Porque é o seguinte, ó. Do sadomasoquismo. É o seguinte, ó. Ele é basicamente um anime harem, comédia romântica, né? E ele, assim, você não dá nada praticamente pra esse tipo de anime. Mas você vai ver. Aí eu vou ver e eu penso assim, cara, o primeiro episódio ele tem uma profundidade até, que maneiro, olha só. É um cara que ele tem um masoquista, ele assim, eu não quero ser masoquista. E ele encontra pessoas na escola que tem problemas, grandes problemas sociais, e eles também, assim, é vida uma merda, eu não quero continuar assim, eu não quero, gente do céu. Eu quero me melhorar de vida. Eles dão muitas lições, assim, lições de vida, assim. Olha só, minha vida é uma merda e poderia ficar melhor, tá. E eu vou apoiar você pra chegar nesse lugar comum, olha só. Primeiro episódio ficou maneiro, o segundo também legal, o terceiro, o quarto. O problema é depois do quinto, cara. Aquilo se regrede em tudo. Uma porcaria. Eu mostro assim... Caraca, gente, com aquele pôster eu tinha certeza que não pôde. Porque o cara... Não tinha como virar algo bom. Porque o cara, ele é um masoquista, ele tem esse problema, né? Ele quer curar desse problema de masoquismo, vem da família dele. Aí chega num momento que esse cara, assim, não, eu tenho o superpoder do masoquista, uma aeroenergia, que eu consigo fazer um Kamehameha, uma Genkidama da aeroenergia de todo mundo. Puta merda, que porcaria de anime é esse? Eu fiquei tão decepcionado com essa porcaria de coisa, assim, que eu achava que ia ter uma profundidade no primeiro até o quarto episódio, cara. Aí você vai acompanhar o resto, é um declínio, eu fui enganado tanto, assim, puta vida. Eu odeio esse anime por causa disso, eu odeio essa merda. Falsa propaganda. Seja. Vou te consolar um pouco agora, porque Fale. Eu sei que o autor morreu, por isso não vai ter fim. Nunca. Nossa. Caramba. Ele morreu de desgosto. Cara, eu não duvido, cara, porque é um lixo esse MM. Ele te engana. Nossa, muito, cara. Bem, cara. Você pensa que é uma coisa tão maneira e de resto... Aff. Caraca, vocês já repararam que isso tá sendo uma constante nas nossas escolhas? Todos nós somos enganados em algum momento quando pegamos esses animes pra ver. Promessas vazias sempre, cara. Mas é aquela coisa, é o que a gente... fala que o problema não é o anime ser ruim do começo ao fim. Cara, história ruim a gente vai achar em qualquer lugar. O problema é quando o negócio te promete uma coisa, te vem com uma outra completamente diferente, extremamente pior, e você fica com cara de bunda porque você ainda acaba assistindo até o final pra saber, vai que volta aquele começo, aí você vê no final e não. Isso era eu. Aí a sua fé na humanidade morre, sabe? Você perde a fé nas pessoas. Isso aí é um tipo de transtorno que os fãs de quadrinho têm, que é o verme. Ele continua, aquele negócio tá agredindo ele, tá machucando, tá fazendo mal, mas ele continua acreditando que uma hora vai melhorar. Sabe que eu entendeu? Acho que isso é o verdadeiro masoquismo? Gostar de, tipo, uma hora melhora, e você fala, acredito. Não melhora, acredita, né? É só, a gente fala sempre de acreditar, só que tem vezes que a gente se ferra por acreditar. É tipo o fã de Bleach, ele tá nessa crença até agora, assim. Vai melhorar. Desde Soul Society, né? Vai melhorar. Um dia vai melhorar, tem que melhorar essa Soul Society. Tem que melhorar. Aí chega quarta-feira, é hoje. Aí você tem 8 páginas de rosto. Ainda não foi hoje, mas tem sempre semana que vem. isso é triste, cara. Bem, próximo e último agora. Vai. Oh, eu até tinha um anime aqui, mas depois dessa falação, eu vou mudar pra K-On, cara. Caraca, o que você esperava de K-On na boa? Que não, não foi oferecido que, em K-On. Sério que ele quebrou a sua expectativa? Você esperava muito mais do que Shaq? Não, ó, peraí. Eu tenho que falar uma coisa aqui com o Jim. K-On, ele... A primeira temporada eu gostei muito. Bacana. Só que eu vi ele com olhos errados. O meu problema, o problema não foi o anime. Fui eu. Entendeu? Olha aí, o primeiro passo é aceitar. Você vai acreditar se eu falar que eu não tô surpreso, que o problema foi você? A proposta do K-On não é um anime de banda, não é um anime musical, é um anime de clube depois da escola para chá. Exatamente, cara. Eu esperava música. Então, ele não é um anime de banda. A proposta dele não foi banda. A proposta dele são meninas depois da escola se reunindo para comer bolo. Tem musiquinha junto, mas não é a proposta. Até porque o K-On, ele vem de tirinha. Tá bom. Eu só falo K-On e vocês dão todas as opiniões. Aí, eu assisti a primeira temporada e achei ok, beleza. Na segunda temporada, eu esperava que fosse acontecer alguma coisa. Tá na vez de mim falar. Cala a boca, Magda. Caralho, velho. Eu falo K-On e você começa a discursar na minha parte, cara. Porra. Mas então mas é que tá. Então vai, gente. Ao contrário de vocês, eu peguei e comecei a ver K-On na temporada. E, também. Cara... Eu vi na temporada também. Cara, eu jurava que ia ser alguma coisa de música. Eu tava pensando, eles vão ter um anime de música. Eu não achei que ia ser um anime de música tão foda assim, certo? Mas eu pensei, é um anime de música. Aí vai, é um anime de música. E 90% do tempo era justamente, não é música, a maior parte do anime. É justamente o que o Mugi fez o favor de falar na minha vez, que é o... comer bolos e não sei o que, e foda-se, não tem uma coisa muito linear assim. Tem um pouquinho de linearidade, mas não é tão importante assim na história. Isso me deixou... Não, ser Slice of Life não quer dizer que não é linear, Mug. Mas ao contrário dos exemplos que a gente falou aqui, em nenhum momento ele te promete mais do que isso. Até pelo... Se você pegar o original, que são as tirinhas, cara, ele não promete. Claro, ok, talvez o marketing do K-On tenha sido errado do ponto de vista de anime. Mas, cara, os sites venderam ele errado na época, pode até acontecer. Mas ele realmente, ele não promete ser algo muito superior a isso, entendeu? E eu, particularmente, me diverti muito com a proposta. E por isso eu não posso ficar decepcionado com isso, cara. Ele pode xingar, não. Ele me decepcionou. Na verdade, você tem que ficar decepcionado com você mesmo. Exatamente. Não, tô brincando. Que nem eu falei, eu sei que eu estou errado. O anime tá ok. Pô, entendeu? A gente só tá defendendo, porque, cara, é chá e bolo. Eu não xingo o que eu xingo o cara que teve a coragem de fazer a segunda temporada, cara. Isso sim. Pô, exatamente. A segunda temporada, pra mim, foi foda, velho. Eu já falei pra vocês que eu chorei vendo o K-On, que eu achei demais o final da segunda temporada, cara, sério. Eu parei no segundo episódio. Eu parei no segundo episódio também. Aquele negócio de ar-condicionado foi uma puta decepção. Não, no final, cara, eles fazem um discurso sobre escola, sobre deixar os amigos da escola, cara, que na época me emocionou muito. De verdade, assim, foi algo que realmente me tocou. Agora vai rever a cabeça, vamos ver se chora. Não, não, mas eu gosto das músicas ainda, acho divertidas. Não, foi a Fua Time, pô, demais. Foi a Fua Time. E tem o Mugi, que toca teclado. Não, puta mesmo. Realmente, eu não gosto desse anime. É Mugi. Mas tem a montagem do Mugi, o Mugi saindo com os manos. Essa é a hora daquela montagem voltar à tona de novo. Nunca exatamente, vamos deixar o Mugi esquecer que isso existe. Mugi saindo porra, com os manos. Se eu chorar, Mugi. Porra, Jim. Se for escolher porque é um lixo, não assistam. Obrigada, Jim, beijo. É um lixo. Um beijo, mano Yoshi. Ah, e eu também queria falar que a Magami também é outra bosta. Ah, isso é. Acabou. Isso é caraca. Não. É muita não. Falta de amor no coração de vocês, cara. Sério. Eu não sei que caraca. Eu não vou. A Magami, além de ser uma bosta, é mal desenhado. É. Falei. E vamos usar aquele efeito do Coringa aí. Here we go. Caraca. Faz melhor. Vamos encerrando, não, gente. Vamos encerrar. Calma, tem a menção honrosa aqui, pô. Tem a escolha... Não. Menção honrosa não. Vai, já virou putaria. Vamos. A menção honrosa foi o bagulho que fez até aquela montagem. É, eu vou fazer rapidamente, então, a menção honrosa. A merda do Freak são rapazes sem camisa nadando sem contexto algum. O choro é livre, tá? O choro é livre. Eu ainda não vi, então não vou falar nada. Concordo exatamente com cabeça. Eu ainda não vi, então não vou comentar nada. falem. Falem à vontade. Bri é legal e não vai mudar com a opinião de vocês. Bri, todo mundo tem jeito de estar errado. Relaxa. Inclusive o cara que criou essa parada, né? Como você, sei lá, que gosta. Então. Tem problema, Adri, a gente não vai deixar de ser seu amigo por causa disso. Já teve tantas outras coisas, não vai ser agora. Concordamos em discordar. Vamos terminar essa porra, vamos. Então, gente, esse daí a gente fez os nossos tópicos sobre animes que nos marcaram, anime que a gente viu recentemente, animes que nos surpreenderam, animes que nos fizeram pensar, refletir, e até animes para xingar, animes que a gente não gostou, mas marcou de uma forma negativa. A gente perdeu a chance. O nome devia ser animes que são uma bosta, tipo... Ô, louco. Devia ser o nome da categoria. É uma boa. Não. É, mas é o seguinte, ouvintes, então, se vocês também têm alguma opção nesses tópicos, mandem também a sua lista. Mande. Com certeza. Faça a sua lista, faça o seu tópico. Mandem sua listinha. É só você ouvir o cast de novo. Se vocês discordam da gente, se vocês acham que a gente falou besteira, que você, vocês falaram mal do meu anime favorito. Ah, mas esse cara endeusou no anime que é uma boa. Por favor, se vocês discordam da gente, por favor, tragam também, porque brigar é sempre legal. Exatamente, só não falem mal de Bell. E como eu disse, Mahou Shoujo Shonen de porrada com Meca sem robô. Oh, yeah. Oh, yeah. Cara, acredita! Só que assim, se você falar mal de Tokyo Magnitude 8.0, você não tem coração. Isso tá acima de discussão. Se você falar mal de Bell, você tá certo. Eu vou na tua casa. Pessoal, até semana que vem. Tchau. Beijo, galera. Tchau. Pessoal, até semana que vem. Abraço. Falou. Falou. Hideki, fala tchau pro pessoal, Hideki. Não. Tá certo. Não. Falou. Como pássaro contente, eu quero viajar no vento. Está começando mais uma caixa de entrada, pessoal. Oh, yeah. É isso aí. Hoje minha pessoa, Mugiwara, está aqui de novo. Eu estou voltando a aparecer um pouquinho mais pelas caixas de entrada. Juntamente com o rei das caixas de entrada. Oh, né? Yeah. O príncipe imperial aqui, o Sage. Yes. Bem, caixa de entrada de hoje, a gente tem vários recadinhos, poucos e-mails, mas vamos lá. Primeiro de tudo, vamos dar um destaque para as pessoas que precisam saber como chegar até nós. Às vezes você tem a gente diretamente no seu agregador de RSS, feed, essas coisas, e não sabe aonde encontrar o Projeto X Podcast. Então, inicialmente, nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, mande para contato@projetoxpodcast.com.br. Temos a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/projetoxpodcast. Também temos o nosso grupo, groups/projetoxpodcast. Entrem lá que tem coisas muito bacanas. E finalmente, se você quer entrar em contato com a gente via Twitter, mande para @projetoxpodcast. Bem, vamos então aos recadinhos que a gente tem aqui. Projeto X Playlist foi lançada. A playlist 23 de um tema que eu adoro, Tokusatsu. Dessa vez falamos da família Metal Hero. É isso aí. Sabe, Jaspion, Jiraiya, o Inspector e outros tipos. A primeira playlist de Tokusatsu foi bem aclamada, o pessoal gostou, saiu em outros lugares, o pessoal curtiu. Vamos ver a versão Metal Hero agora, né? Oh yeah, eu adoro esse tema. Muito bom, escutei. E agora a gente vai falar de um novo parceria nosso, que é o Tokufomecast. Na verdade, novo, entre aspas, né, vamos dizer assim. A gente sempre tá lá, a Pelota sempre tá por aqui, a gente sempre conversa, sempre leva alegria, né, mas agora tá meio oficializado, parceria Tokufomecast e mais, minha pessoa, senhor Mugiwara também está presente agora pelo Tô Com Fome Cast. Se você quer ver um conteúdo um pouco diferenciado do normal de um podcast, o Tô Com Fome Cast está fazendo um bagulho bem legal. Podcast meio, sei lá, sessão. Você tem um podcast separado por quadros temáticos de algumas coisas, né? E eu tenho meu quadro falando de Japãozinho, que é o Itadakimasu. Então, se você quer ver o senhor Mugiwara lá no Tô Com Fome Cast, só ir lá no podcast, baixar e escutá-lo, beleza? Mais um recadinho, temos um site novo, olha aí, a gente tá com finalmente o Léo de novo, velho. Uma coisa que a gente tava querendo há muito tempo, né? Léo de novo, maravilhoso, bonito. Então, ó, galera, se vocês quiserem conhecer mais um pouco do site novo, só ir lá no projetoxpodcast.com.br. Isso daí. De todas as novidades. Façam aquele favor, e a gente lançou há pouco tempo. Algumas pessoas estão vendo alguma coisinha ou outra pra ajeitar. Mandem esses e-mails pra gente poder ajeitar essas coisinhas por detalhezinhos, tá? Por favor. Ah, e falando em coisinhas para se ajeitar, a gente teve a mudança do feed, né? Então, provavelmente você vai ter que assinar novamente o feed nosso do Projeto X Podcast. A gente ainda tá arrumando o feed da playlist e a gente já tem também o feed novo do site. Quanto ao feed novo do podcast, a gente tá tendo alguns probleminhas que só tá aparecendo os 10 últimos podcasts, mas a gente já vai arrumar isso daí logo logo. Então, já podem assinar o feed nosso novo, que vai dar tudo certo daqui a pouco. Um aviso, a gente tem que deixar bem claro pra galera também. A gente teve um pequeno problema nos e-mails, né? Há poucos dias após o lançamento do novo site. Por isso, se você tentou escrever pra gente até lá pra quarta, quinta-feira, né? Do lançamento do novo site, você não conseguiu, não, ó. E agora os problemas estão tudo resolvidos, beleza? Então, mandem agora os e-mails pra gente, por favor. Isso, a gente vai ler os e-mails que a gente recebeu. Se você percebeu que a gente não leu seu e-mail, é porque a gente não recebeu por causa desse probleminha. Então, manda de novo que a gente vai ler e vai curtir bastante. Pois é. Ah, lembrando aqui uma coisa que eu acho que é a coisa mais importante a ser falada aqui. A gente está agora dentro do projeto do WeCast no Android, lá pelo Catarse. A gente está apoiando extremamente esse projeto. Para quem não conhece, o WeCast é um agregador de podcasts focado para iOS, ou seja, para iPhone, Apple e por aí vai. E agora, ele está sendo desenvolvido para Android. Vamos ser ele. E o que eles pensaram em fazer isso? Eles falaram, vamos colocar o projeto no Catarse, porque aí o pessoal vai poder ajudar a gente a fazer o WeCast no Android e a gente vai poder oferecer algumas coisinhas pra eles também. Então tá o link aí pra vocês darem uma olhada nesse projeto. Tem muita coisa legal. Uma das coisas bacanas que você pode fazer ao doar dinheiro para contribuir no Catarse com o WeCast, você pode escolher em participar de um caixa de entrada com a gente. Ou até mesmo escolher o tema do próximo Projeto X Podcast. Olha que coisa legal. Olha que bom. Então doem seu dinheiro para o Catarse. Ajudem esse projeto, galera. Eles já estão quase concluindo a meta, tá? Mas se você, por um acaso, viu que concluiu a meta e ainda assim quer doar uma grana pra ajudar o pessoal, também, sei lá, às vezes conseguir a sua bonificação de estar participando do Projeto X ou qualquer outra coisa do gênero, pode continuar doando mesmo depois que eles fecharem a meta, viu, gente? Pode fazer isso tranquilamente. Olha, então, mais informações no link, mas pra deixar bem avisado mesmo, ó, toca aí um recadinho aí, ó, Léo. Isso aí. Olá, ouvinte de podcast! Você conhece o WeCast? O WeCast é um player de podcasts onde os usuários compartilham conteúdos relacionados aos assuntos discutidos nos episódios. Por enquanto, o WeCast existe apenas no iOS, mas agora nós poderemos ter também o WeCast no Android. De 29 de agosto a 28 de outubro de 2014, você pode colaborar com a campanha de financiamento no Catarse. As recompensas para os ouvintes incluem participações em diversos podcasts, e existem também recompensas específicas para podcasters. A sua contribuição é fundamental para que o projeto seja financiado. Espalha para os amigos e fala para o pessoal dos seus podcasts preferidos que eles podem participar também. Para saber mais e participar agora, é só acessar o site catarse.me/WeCast. Não se esquece, catarse.me/WeCast. Bem, depois desse recadinho aí do Léo Lopes do Radiofobia, a gente vai para os e-mails. Como eu falei, a gente tem poucos e-mails, mas vamos ler os que a gente recebeu depois que foi resolvido o problema dos nossos e-mails, tá? Sim, vamos lá. Começando com o e-mail do Jonathan da Silva, né, que ele é o cara que mandou aquele giga e-mail, caramba, que a gente leu no podcast especial de aniversário. Isso aí. E o Projeto X nomina Jonathan da Silva aqui. Poxa, me arrepiei todo com seis de cabeça lendo meu e-mail. Muito obrigado por tamanha homenagem. A minha homenagem a vocês. De coração, foi lindo aquilo. O cast em si foi excelente também. Vocês discutindo os números foram engraçados demais. Principalmente o cabeça, ou seja, o esquema dos dois pra editar cast. Só que não, né? Seja, é só você mesmo. Grande maioria, com certeza. Aí, deixar claro aqui que eu não odeio você, cabeça. Muito pelo contrário. Você e o Panda e o Hot são os que mais me fazem rir na staff. O que eu odeio é quando você entra em DC Fanboy, mod Armored Edition. Estamos claros? Que bom. E eu odeio tsundere. E cara, quando eu fui chamado de um, percebi que sou o mesmo. Que horror. E só pra esclarecer, eu e a minha amiga ali skatistas somos só isso, amigos. Uhum, sei. Grandes amigos. Mentira, eu sou grande e ela é baixinha, que nem um feijão. Tô tão morto se vocês lerem isso e ela ouvir. Cara, você já era. Já era. Mas fuck, viver perigosamente é o que há. Ah, e eu baixei 2 vezes o cast de Mortal Kombat. Poxa vida. A pergunta é, você baixou o podcast da parte 2? Ou você baixou 2 vezes da parte 1, né? Aí tá. E Ghibli, sai a cast de Ghibli. E não esqueçam de mencionar Ni no Kuni nele, hein, povo. Esse aqui a gente tem que resolver esse problema de agenda, que nunca é resolvido. Eita, é, ele... problema de agenda pra gravar Ghibli é complicado. Pois é. Senhor Zabuzeta e a Letícia são os únicos ouvintes que estão esperando o cast lendário de matemática. Cabeça rumo a mais de 8 mil. Eita. Foi mal pra quem eu confundi com o Kuroki. É, você confundiu a voz do Tente com o Kuroki, mas tudo bem. Ah, tá na mesma. Tipo, os dois são do Nordeste lá e... Olha o preconceito. Estereotipando total. Porra. Rumo ao cast 999 Limited Break. Entendedores entenderão a potência. E a Letícia gostaria de dizer algo. Se vocês puderem ler isso com a voz forçada feminina, meu senso de humor agradecerá. Posso fazer voz forçada feminina? E agora, Mugi? Gente, vamos lá. Vou ter que explicar a razão da minha raiva pela Fer para acabar com essas suspeitas, entre aspas. Tudo começou quando no Hurt começou a ouvir os podcasts, comentou comigo de uma pessoa quase igual a eu, participava dos podcasts, só que melhor, porque ela tinha todos os volumes dos meus mangás favoritos, Tsubasa, o Metal, e eu não. Eu não gosto de ser comparada dessa maneira, sendo que eu nem conhecia a pessoa. Letícia, amiga do Jonah. Pois é, Letícia, se você ouviu essa voz de traveco, não pense mal não, tá? É só o Mugi tentando fazer uma voz feminina, meio forçada. Enfim, o Jonathan e Letícia, valeu pelos e-mails valeu. Que vocês mandaram. Eu só quero deixar um recadinho para você, Jonathan, que é o seguinte, se você tem problema com gente entrando em modo fanboy, modo Armored Edition, você tá no lugar errado, muito errado. É porque deles. Não tem um aqui no Projeto X que não se safa desse molde, tá? Cara, ninguém é normal nesse site, na boa. E a gente tem um e-mail do João Victor. Olá, eu sou João Victor, do latim hebraico vitorioso agradecido por Deus. Também conhecido como Hamster, 19 anos, Rio de Janeiro. Parabéns, galera, e que muito mais anos de podcasts venham por aí. Conheço o Projeto X há pouco tempo, desde março deste ano, mas me surpreendi com a quantidade de casts de vocês que eu escutei. Ainda mais com a imensa falta de tempo que eu tenho. Todos os casts são extremamente divertidos e informativos. Não é sem motivos que vocês estão no top 5 dos meus podcasts. Oh, valeu, hein? Obrigado pelas várias risadas e, por favor, continue. Eu não entrava no site e quase não entro em site nenhum, mas meu afeto por vocês foi maior que minha preguiça e agora estou tentando comentar em todos os podcasts. Opa, faça isso. Meu tema favorito é de longe sobre animes, tanto que foi assim que eu conheci o podcast. E falando nisso, e Mug, eu não ouvi o podcast sem. Jamais ouvirei e não gosto nem um pouco dele. Falando sério, eu não gosto desse anime. Aí vem os fanboys. Ah, você nunca deu uma chance para esse anime. Vê 100 episódios que você não vai se arrepender. Surprise, motherfucker. Eu vi até o episódio 425 e desisti e me arrependo amargamente. Caralho. Não, pera aí, velho. Não, time, velho. Vitor, você tá cutucando a onça com a vara curta. Pera aí, cara. Você chegou até o 425, significa que você já passou de thriller. Bar, que você já tava lá pelo arquipélago Chabond. E, cara, como, véi? Não, na boa. Você viu coisas ali que qualquer um teria se apaixonado pela obra. Falando, ele tá cutucando a mão só com a vara curta. Tá complicado. Não. Na boa. Ó, meu Skype é Ivaldo_Mugi. Me adiciona, a gente conversa. A gente vai tipo, esclarecer. Você deve ter tido algum trauma no passado, na sua infância. Tipo, sei lá, tipo, deixou algum parafuso solto na sua cabeça. Ih, olha quem fala isso. Olha quem fala. Enfim, a gente conversa, cara. Bem, continuando o e-mail dele aqui. Parando com a zona de arrependimento, gosto muito quando as meninas rosteiam. Gosto das pautas do Sage. Oba. O podcast favorito é sobre livros que nos marcaram. Seguindo por nostalgias. Graças a vocês, estou lendo mais quadrinhos. Um campo negro pra mim no passado. E boa parte do meu dinheiro suado foi para Salvate. Tô pensando em comprar o seu prêmio do WeCast, mas sei lá. O cara já compre. Até sabe do WeCast. Compra aí, cara. Escolhe um tema, tá? Escolhe um tema ou então, sei lá, participa de um caixa de entrada, e aí a gente já debate sobre One Piece, tá ligado? E, tipo, eu consigo entender esse seu motivo de angústia, alguma coisa do gênero, tá? Isso é tudo, pessoal, e avante Projeto X. Esse cara veio do Renegados, agora tenho certeza. Só pode. Abraço, pessoal do Renegados. Tá. Enfim, né? Abraços então ao João Vitor. Bom, o próximo e-mail é do William Ferreira. Oi, meu nome é William e eu sou de Barueri, São Paulo. Caros integrantes do PXP, quero dar os parabéns pelos 2 anos desse site fantástico. Desde o início eu acompanho o site, mesmo não comentando muito ou enviando e-mails. Me sinto mal por isso. Acho todos os podcasts sensacionais. Obrigado por fazerem meus dias mais engraçados. Fazer parecer um louco que ri sozinho no trem. Cara, eu te entendo, cara. Espero que o PXP ainda tenha muitos anos de vida e muitos podcasts, especialmente sobre quadrinhos. Abraços. Isso aí. Podcast e quadrinhos, se depender do cabeça, Rods e Panda, cara. Ah, sempre vai ter, cara. Vai. Tá boa. Enfim, né? Abraços também, William Ferreira. Valeu, William. Próximo e-mail, senhor José Luiz. Idade, 19 anos. Cidade, São Paulo. Estado, São Paulo. Vou dividir o e-mail em tópicos para ficar mais fácil. Olá, pessoal do Projeto X. Esse é o primeiro e-mail que envio e espero que seja lido. Comecei a ouvir o Projeto X no sábado, dia 30, e achei ótimo. Até agora, só tive tempo de ouvir 5 episódios, que são os que comentarei nesse e-mail. Ó, então, o cara, velho, ele tem o dom. Ele começou no dia 30, a gente fez a migração de layout por aí também, não foi? Foi, no dia 30, na verdade. Caraca, você teve o dom, cara. Então, tipo, você começou a pegar já na parte boa com o layout novo. Tipo, você viu, chegou no dia 30, viu o layout feinho, né? Tipo, nossa, não feinho, né? Mas enfim, não desmerecendo. Mas, tipo, antigo. Ele pegou tudo antes da gente derrubar o site pra migrar tudo. Cara, ele teve uma sorte. Se tivesse demorado, tipo, um dia a mais, você não ia conseguir baixar essas coisas, não. Enfim, então ele começa aqui. One Piece. Adorei o episódio, sempre gostei do anime, pois quando comecei a vê-lo, eu era uma criança. Mesmo com aquela visão tosca do cartoon, que não arrisco a rever, faz bem. Sempre gostei do Zoro e do Luffy. E por algum motivo, eu odiava o Usopp. Agora acho o Usopp um personagem melhor, mas ainda não vou com a cara dele. Cara, que isso? God Usopp, velho. Puta que pariu. Espera ler os capítulos recentes. God Usopp. Vamos lá. Cara, é foda. Podcast Great Teacher Onizuka. Sem muitos comentários sobre a obra. Sempre achei ele o professor mais foda de todos os animes e mangás. Óbvio. Com certeza. Harry Potter da zoeira. Sem ofensas, mas eu tenho um problema com Harry Potter. Quando eu era pequeno, minha mãe tentou me forçar a ler Harry Potter. Porra, você não se força ninguém a ler Harry Potter. Tipo, a pessoa, tipo, se apaixona pela obra e lê. E acabei ganhando um ódio sobre a obra, que causou um ódio à leitura que só foi curada há 2 anos quando voltei a ler, pois só podia sair de casa quando terminava um capítulo ou 10 páginas. Caraca, velho. Então, tipo, o cara, ele era obrigado a ler Harry Potter pela mãe dele. Pois é, era forçado. Era forçado e ele só podia sair de casa quando ele terminasse um capítulo ou 10 páginas. Que isso, absurdo. Mas enfim, e mesmo assim, cara, sendo obrigado, eu entendo que ser obrigado é uma coisa chata, mas é Harry Potter, velho. Enfim, vida de estudante. E se eu realmente gostei? Pois eu realmente gostei do meu tempo no ensino médio, que faz tanta falta desde que percebemos como era bom. Por algum motivo, o colégio que eu estudei colocava no primeiro ano uma sala só de alunos novos e quase ninguém se conhecia. No segundo e terceiro ano, eles separavam os espertos dos burros. Puta que pariu, velho. Que coisa. Tipo, isso daí tá me lembrando a escola de assassinato Classroom, mas de boa. E por causa disso, acabei estando em uma sala que se juntava a escória da escória, onde os idiotas colavam um apagador com um super bonder no teto para a piada fazer sentido. A colar um cara no poste com a fita isolante no meio do intervalo. Olha o nível da sala. Entre muitas outras coisas, que não farei e deixarei para quando tiver uma vida de estudante parte 2. Espero que tenha. E por algum milagre, somente 2 pessoas repetiram de ano, mesmo com a média da sala sendo 3,5 na maioria das vezes. Caralho, velho! Meu Deus, hein? Aniversário de 2 anos. Bom, vou tentar ser rápido, pois o e-mail já está grande. Cara, você sabe de nada, não aceite. Enfim, antes de tudo, parabéns pelos 2 anos. Foi muito bom ouvir o podcast e ver incríveis momentos de episódios que ainda não vi e terei que ver agora que fiquei curioso. Espero que dure por vários anos o Projeto X, porque realmente gostei do podcast pelo que ouvi. Continuarei ouvindo os episódios e enviando e-mails para comentar os que eu ouvi. Se não incomodar, é claro. Não incomoda, pelo contrário, a gente gosta, pode mandar. E espero que continue melhorando. Cara, a gente sempre vai tentar fazer o possível pra sempre melhorar em cada podcast, enfim. Bem, eu não tenho ideia das dicas, então até o próximo e-mail. Espero que não esteja muito grande ou chato o e-mail. Cara, como eu falei, sabe nada, inocente. Ele só fica chato dependendo da pessoa que lê, né? Mas de resto, tá tranquilo. Bom, enfim, né, abraço também ao José Luiz, né, que mandou esse e-mail. Cheio de informação, maneiro. E continue enviando mais e-mails, ô José Luiz. Por favor, pode mandar. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. O próximo e-mail é da Gisele Bortoncello. Olá, piazada. Meu nome é Gisele, tenho 19 anos, moro em Curitiba, estou cursando psicologia e atualmente faço estágio no hospital psiquiátrico. E não, nenhum dos pacientes acha que é Napoleão, Jesus ou qualquer clichê desses. Pô, que chato, velho. Olha aí. Comecei a ouvir vocês no podcast de Guerra Civil por indicação de um amigo, mas nunca mandei e-mails, porque não havia algum podcast cujo tema eu conhecesse o bastante para mandar um e-mail. No mínimo, suficientemente bom. Portanto, estou passando aqui para agradecer por esses 2 anos que vocês têm dedicado ao projeto. Saibam que vocês são muito bons no que fazem e já pertencem ao meu dia a dia, visto que vocês têm sido minha companhia nas andanças de casa para trabalho e vice-versa, já que do ponto de ônibus até meu trabalho é 30 minutos a pé, ou seja, 1 hora de caminhada, mais trajeto de ônibus todo dia, mas sempre com vocês junto comigo. Oh, yeah. Acho que não tenho mais o que dizer sobre vocês, visto que não sou muito boa em falar sobre afetos. No mais, parabéns novamente e que mais anos de sucesso estejam pela frente. Oh, yeah. Olha aí, valeu, Gisele. Então, a gente falou dos e-mails, antes de ir pra parte dos abraços, eu quero falar de um recadinho que eu esqueci. Fiquem de olho, porque a gente tem agora uma aba de vídeos. Eu não sei se vocês viram no site novo, que a gente colocou uns vídeos antiguinhos nossos aí, mas tá vindo coisa nova pelo canal do Projeto X, tá? Então se preparem, vai ter umas coisinhas interessantes aí, se tudo der certo. Aham, vou cobrar, hein, Mugi? Vamos lá. Beleza. Não cobra só de mim, eu fiz a vinheta. Agora eles têm que fazer. Olha aí, bom. Enfim. Bem, então vamos mandar aquele abraço pra aquele pessoal que ficou comentando, acompanhando aí os últimos 2 podcasts que a gente lançou na semana passada aí. Jonathan da Silva, Letícia Shirabioshi, o Pelota do Tô Com Fome, o Zabuzeta do Level Mais, o Antônio Pereira, o Daira, o Danilo Prechedes, o Rafael dos Santos Tomás, a Grande Giza, a Capitã Giza, a Mirella, o Kogawar, o Snake também do Level Mais, o João Vitor Gomes, o Bruno Bu, o Tryonaut, a Monique Pantoja, o Caio Maiotti e Inis Barbuio. Sim, e lembrando, galerinha, vocês podem comentar também via Facebook. Olha que maneiro. Pra fechar de vez esse caixa de entrada, vamos falar do que? Das dicas, né? As dicas da semana passada, né, foram 29, 83 e Japãozinho. E como vocês viram nesse podcast, são sobre animes que nos marcaram. O 29 e 83 são edições de podcasts relacionadas a coisas que nos marcaram. O 29 era sobre o games, 83 era sobre o livro, o Japãozinho é nossa cultura, que a gente fala sobre bastante de anime. Olha que maneiro. Isso aí. Bem, e agora a gente tem as dicas para o próximo podcast, tá? Simplesmente fácil, tá? Muito fácil. Extremamente fácil. Drama, crime e livro. Sim, ó. Vamos esperar esse podcast, cara, que eu espero que ele saia. Agora eu vou fazer uma confusão só. Eu tô nesse podcast, hein? Ai, ai, ai, ai, ai. Agora eles não sabem o que fazer. Não sabem o que chutar. Bom, enfim, eu espero que esse podcast saia na data, tranquilo. O pessoal disse que vai sair, tem que sair naquela data. Então, galera, é isso mesmo. Vamos esperar esse podcast. Vamos aí. Bem, então é isso aí. A gente fica por aqui nesse podcast sobre animes que nos marcaram. Então vamos terminando esse caixa de entrada. Sim. E até a próxima semana, pessoal. Falou, galera. Falou. Falou. A gente tá com a equipe mais Japãozinho aqui, menos o Panda, porque o Panda é Japãozinho, não, mas ele não gosta do Japãozinho. O Panda é chinês. Preto, branco, gordo e chinês. Nossa senhora! Gente, se eu não voltar a gravar, você já tem uma ideia do que aconteceu, né? Mandem velas, flores, cartões. Mugi, agiliza, não, filha da puta. Você já tá falando há 2 horas aqui embaixo, velho. Caramba! Você tá 18 tá. minutos falando disso, você nem falou do que se trata. Você tem uma ideia, filho? Depois você clama do cabeça e da Dri, tá, né? Caraca, é. Porra, mas a Dri também falou bastante, você também. Pelo menos o que a gente fala é relevante. Sim. Não, detalhe, ele ficou aparecendo todo mundo só pra poder falar do dele. Mas era sempre isso que me motivava quarta, quinta e sexta. E é o que fazia você levantar da cama pra ir trabalhar. Era o que fazia eu levantar da cama, caraca, exatamente, Di. Trabalhar, ganhar dinheiro, porra nenhuma, né? Porra, vamos nenhuma. Ler, cara. Deus é bug. Mas aí... É legal que assim, o Mug é uma pessoa de prioridades. Com certeza. Não é lindo, isso lindo. É inspirador, cara. Realmente. Inspirador. Bem, Falei muito de Bell, desculpa. Vai cortar não. Tudo, porra, relaxa. Eu vou cortar um monte de coisa. Não corta, não. Corta. É... Corta sim, corta tudo. O Mug não só vai ser apresentador. É um anime feito em... Não, sério, 3D. Porra. Calma, Mug, deixa eu terminar. Caralho, Mug. Que plot twist. Seu babaca. É que você falou anime e parou. É, pausa dramática foi muito... Xiu, Mug. Isso é spoiler. Pô, mas você falou, hein? É, de você que falou, deu, tá bom, na verdade, esse spoiler. Você corrige na edição? Então repete. Então fala de novo. Então repete. Vou falar de novo. Seja edita, manipula o áudio. Não faço milagres, vamos lá. Calma, tem a menção honrosa aqui. Não, menção honrosa não. Vai, já. Eu quero ir embora, vamos se foder. Menção honrosa, tem o bagulho. Fez até gravou. Aquela montagem. Ainda bem que gravou. Tá gravado. Tá gravado. É. Cara, ainda bem que você tem equilíbrio. Ai, se fuder. Calma, Rita, aguenta uns 10 minutos. Aguenta aí, continua roxando a chamada. Acredito. Acredita.